Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje, dia 12 de novembro de 2023, o nosso programa de 1030, nós vamos aqui conversar com Luiz Carlos Amaro, que é o coordenador geral da Aliança Espírita Evangélica do Estado de São Paulo. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita, internautas também. Vamos entrando lá com o apoio do WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica, manutenção de copiadores e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas, de autoajuda, CDs, é na Livraria Casa do Caminho. Giga Vale Atacado, depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Câmbio Filtro, soluções saúde para sua água e Ponto Sul Automóveis, onde você encontra qualidade, segurança e garantia. Agradecemos também aos Centros Espíritas, ao Anjo Ismael, à AME, à Casa do Caminho, ao Jefa, ao Luz de Vida e ao Paulo de Tarso. Sem esquecer também do apoio do Grupo Musical Castelã, da tenda de Umbanda Mãe Maria e da tenda também Vó Catarina e Pai Jeremias. Lembrando que hoje é dia de Umbavale, que o pessoal que organiza é o pessoal da tenda Vó Catarina e Pai Jeremias, nosso amigo Walter e a Sandra, é hoje 1 hora da tarde, não esqueço, que é uma festa muito bacana. E quem for participar, que leve 1 quilo de mantimento para que ele possa distribuir para as entidades que vão participar. Exatamente, mais tarde a gente fala mais também sobre isso. Então, como o Rui falou, hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Luiz Amaro. Ele vai falar conosco sobre a virada cultural e muitas coisas, 50 anos de Aliança Espírita Evangélica. E aproveitar que ele é o coordenador geral da Aliança para a gente fazer mais algumas perguntas aí interessantes. Vocês podem perguntar alguma coisa sobre movimento também, por que existe um monte de movimento na doutrina espírita, né? Tem Aliança, tem USE, tem Federação Espírita do Estado de São Paulo, Terceiro Setor, um monte de movimentos no Brasil, existe um monte de movimento. Por que tem esses movimentos? Por que não é uma coisa só? Então hoje vamos perguntar para o coordenador. E o que o Chico falou a respeito disso? O que o Chico falou a respeito dos movimentos, né? Então a gente pode aproveitar o Luiz aqui hoje para fazer algumas perguntas para ele, né? Eu ia falar que o Everaldo é convidado, mas daqui a pouco ele fala, ele não é convidado nada, ele é do programa, só é sumido, só, né? Mas ele faz parte do programa. Bom dia, Rodrigo. Ele está escondido lá na Bahia. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos ouvintes vivencianos que estão aqui conectados pela Rádio Vivência Espírita e você que está conectado também, os ouvintes são conectados pela Web Rádio Semente e Amor de Mato Grosso do Sul, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina e lá na Rádio São Francisco de Tobias Barreto, Sergipe, que retransmite a gente ao vivo aqui todos os domingos e também para os nossos ouvintes que estão aqui pelo YouTube, pela Web Rádio Semente de Amor, pelo canal da Web Rádio e Recanto da Prece Eurípides Barçanufo e também pela Web TV Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, que retransmite a gente todo domingo aqui. A gente já está com a pergunta para sorteio do livro, lembrando que é só ligar aqui no número, vou colocar aqui na tela para vocês, 12-3921-3009, então a gente vai sortear um livro espírita hoje, mas para quem ligar para nós aqui e dizer que quero participar do sorteio, então ligue aí no telefone 12 3921-3009. Vamos colocar aí o Tião para trabalhar. Vocês estão vendo ele ali, ó. Dá um tchau aí, Tião, pro pessoal que tá ali. Então vamos ligar aí e dizer que quero participar do sorteio. Já coloquei a enquete aqui no YouTube. A enquete é: você conhece a Aliança Espírita Evangélica? Então deixa aí a sua opinião, se você já conhecia, se conhece, se já foi, já frequentou, se já participou de algum centro da Aliança Espírita Evangélica, ou se apenas conhece, coloque aí respondendo a enquete, tá? Mas lembrando que para participar do sorteio, a gente está dando prioridade para quem liga, porque tem muita gente que não vai lá buscar na livraria Casa do Caminho. Então por isso que a gente pede para ligar e dizer que quero participar. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Luiz Carlos Amaro. Bom dia, Everaldo. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Tião Varoto. Bom dia, Daniel Melo, que está hoje no auditório da rádio. Bom dia, família vivenciana. Vamos ler uma mensagem de virtudes e valores do nosso querido irmão Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. É o item 15, disciplina. Com disciplina se aprende a ter respeito e conduta. O homem disciplinado nunca foge de uma luta. Para manter o equilíbrio, o erro ele sempre refuta. Queridos irmãos e irmãs, vamos neste momento elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, fazendo o nosso religar espiritual, agradecendo ao Pai essa manhã por mais uma oportunidade abençoada de aprendizados, hoje com nosso querido irmão Luiz Carlos Amaro, que é coordenador-geral da Aliança no estado de São Paulo, e vem nos falar sobre a virada espiritual. Vamos envolvê-lo com carinho para que ele possa discorrer tudo o que preparou para nós nessa manhã abençoada de domingo. Agradecemos ao Pai pela oportunidade que temos, Senhor, de reunidos mais uma vez em nome de seu Filho Jesus. Vibramos por esse universo imenso, pelos planetas em conflito, pelos países que ainda duelam para conquistar através da força, conquistar os mais fracos. Que possamos vibrar, Senhor, para que tudo se equalize, porque a espiritualidade maior está trabalhando para que a luz vença novamente mais uma tentativa das trevas de tentarem destruir aquilo que é maravilhoso e belo que Deus nos deixou. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos licença para iniciarmos o programa 1030 desta manhã, dizendo: Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, vosso é o poder e vossa é a glória para todo sempre, manifestado em nossas vidas. Amém, amém, amém. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Tema do dia. Tema do dia. Tema do dia de hoje será virada. Ah, poxa vida, nós esquecemos de passar a palavra para o. Né? Ah, pode. Então, o tema de hoje será virada espiritual. E nós estamos aqui com Luiz Carlos Amaro, que é coordenador-geral da Aliança. E a Aliança não é só Estado de São Paulo, é no Brasil e também no exterior, né? E é fundador do GEP, que é o Grupo Espírita Paulista, criado em 2019 para unir os movimentos que existem aqui no Estado de São Paulo. Bom dia, Luiz Carlos Amaro. Bom dia. Bom dia a todos. Gente, que emoção estar aqui, viu? É bem diferente estar virtual e presencial aqui, é uma reunião mediúnica, isso. Uma vibração muito gostosa. Obrigado pelo convite de estar aqui, de ouvir a prece do Carlinhos tocando na nossa alma, né? Não tem preço, não tem comparação se estar num ambiente onde o magnetismo circula. E eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com todos vocês. Nós temos muito boas companhias aqui, porque as pessoas que vêm aqui, principalmente médio vidente, ele fala: nossa, como vocês têm amigos espirituais lá no estúdio Chico Xavier. Não, realmente dá para sentir isso aqui. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou Luiz Carlos Amaro, sou Luiz Amaro para ficar mais fácil e mais rápido para colocar. Eu estou na função hoje de diretor-geral da Aliança Espírita Evangélica. A cada 3 anos tem uma votação, né? Esse é o último ano dessa primeira gestão. O conselho vai se reunir em fevereiro e ver aí se tem mudanças ou não, né? O conselho da Aliança aqui, que é soberano aqui nas colocações, junto com a AGI. E eu estou muito feliz, vim ontem para cá participar de uma oficina de falar de sentimentos aqui na região e também participar hoje do programa. E da macarronada muito. E da AME, né? Na macarronada da AME especial. Foi eu, minha esposa, minha cunhada, a gente aproveitou bem lá à noite. Né? Muito obrigado. E quem está hoje aqui, que deu a luz da graça, né? Fala que é o ar da graça, não, o Everaldo é a luz da graça aqui para nós. É o nosso grande irmão, Everaldo, que vem lá diretamente de Vanderlei, cidade importantíssima na Bahia, no oeste baiano. É ele mais. Não, louco, ele já está perto de 1000 boi lá, depois que ele foi embora. Estou na divisa. E todo bronzeado, né, Jorge? Bom dia a todos, né? Muita paz, muita alegria, muito gratificante poder estar aqui junto com vocês, né? E olhando aquela cidade, lembrando a cidade maravilhosa, que é Vanderlei, lá no oeste da Bahia, tá? Aquilo lá é o maior sonho e o maior paraíso que hoje o país tem. Visitem-as, porque vocês irão gostar bastante. Um bom dia a todos. E ele estava meio escondido, viu? Ele estava escondido. Não estava querendo vir aqui, não, parece. Porque aí eu encontrei na Estava com vergonha. Na quinta-feira eu fui lá dar uma aula no Paulo de Tarso. Aí eu encontrei com o filho dele lá. Aí eu falei: ih, rapaz, e aí, seu pai, como é que tá? Tava crente que ele ia falar: tá lá em Vanderlei. Ele falou: tá aqui. Falei: pô, não é possível que ele esteja aí. Não foi no programa, mesmo. Dá um recado para ele lá, porque ele tá esperando ele lá no domingo. Né? Não, se ele não for, tá, se ele não for, tá demitido. Exatamente, cartão amarelo. Não, e nós temos que avisar o Forcato que na sexta-feira nós estaremos lá fazendo uma visita a ele, né? Já avisei. Já avisou? Já falei com o Forcato que sexta-feira nós iremos tomar o café dele. Ele falou: não, estarei esperando vocês com muita alegria. Ah, legal, Forcato. E o Forcato falou que mandou uma mensagem para mim essa semana aí, dizendo que ele está bem. Tá certo? Ele só não pode andar e nem trabalhar. Mas o resto, nem falar. Ele está bem. Um grande abraço para o Forcato, grande amigo. E o Amaro, o Luiz, estava lembrando do tempinho bom da regional aqui do Vale do Paraíba, né? Ah, fizemos muitas caminhadas aí, muitas visitas, era muito bom, muito gostoso. Vamos em frente, né? E agora nós estamos fazendo lá no oeste da Bahia. Uhum. Bacana. Lá com o seu centro espírita. Tem uma casa espírita lá. Chama Casa Espírita Sol Nascente. Que legal. Porque tem uma colônia lá. É naquela região a colônia Sol Nascente? Tem uma colônia espírita. E eu descobri que tem uma colônia depois da fundação da casa. Ah, legal. Nem sabia que existia essa colônia. Eu acho que a colônia Sol Nascente é até uma colônia de refazimento. É uma colônia onde os espíritos trabalhadores acabam indo para lá para pegar mais energia. Exatamente. É uma colônia de fortalecimento. Mas não foram os japoneses que criaram, não. Não, porque é sol nascente, né? Mas, Japão é a terra do sol nascente. Mas é isso mesmo, a colônia sol nascente é uma colônia onde os espíritos vão, os trabalhadores espirituais que passam o tempo todo trabalhando, de vez em quando o pessoal obriga eles a pegar mais energias e eles vão para a colônia sol nascente. É, mas ela tem uma vantagem porque não existe nenhum confronto religioso, tá? Todo mundo é amigo, tem umas 8 igrejas evangélicas, tem 2 igrejas católicas e tudo. E a gente vive em harmonia. Uhum. Que bom. Um vai na casa do outro, toma café, uhum. Só não discute religião. Uhum. Não se... Ninguém se confronta fraternalmente. É. Né? Não. Isso aconteceu quando nós viemos na Paraíba, né? Lá na cidade de Boaventura. Boa Ventura. A evangelização infantil funcionava na Igreja Católica, né? Dentro da Igreja Católica dava todo apoio à evangelização infantil. É, lá em Penalva, lá no Maranhão, que a Maria foi. Você conhece a Maria do Desterro? Lembra dela? Da AME, do Ismael. Do Ismael. A Maria foi para lá e fundou um centro espírita lá, mas só tem evangelização infantil. Até hoje eu não consegui ainda levar o povo, porque só tem católico e evangélico. Mas as crianças dele vão tudo. Todas as crianças vão. Ela consegue convencer o pessoal a importância da evangelização infantil. Mas aí o centro espírita, que já deve fazer uns... alguns anos, é só ela e a sobrinha dela e a espiritualidade. Né? Os trabalhos assim. Lá em Vanderlei nós temos trabalho de passe, assistência espiritual, temos um dia que é trabalho mediúnico, temos estudo, tem um dia que também é voltado só para estudar os livros, o Pentateuco, né? E no dia da assistência espiritual a gente tem evangelização infantil. Então, as crianças vão com as mães, chegam lá, vão para a evangelização e os pais e as mães ficam na assistência espiritual. Muito gostoso. Bacana. Vamos lá, Rui. Vamos. Mas então nós vamos falar sobre a virada espiritual, que o Luiz Amaro é um dos componentes que fazem essa virada espiritual. O que é a virada espiritual? Porque nós conhecemos a virada cultural. Uma série de outras viradas aí, né? E essa virada espiritual, o que seria, Luiz? Então, essa virada espiritual vem nessa vibe mesmo, né? De virada cultural, virada esportiva, virada... né? São várias viradas de ações sociais... e assim por diante. Nasceu essa ideia de ter uma virada espiritual lá em 2019, de congregar, né? Convergir para um ponto onde o slogan é 30 horas de amor fraternal, de registrar conteúdos que em prol do bem, né? E motivar realmente, dar luz às boas ações do planeta. É uma coisa que nós, os espíritas principalmente, eles não têm modéstia em momento errado, né? Mas eles não gostam de falar das nossas ações por questões de vaidade, né, e tudo mais. Mas a gente precisa saber o que acontece dentro de nós, não fora, né? Nós falarmos as nossas boas ações com o objetivo de ser um ponto de referência, de ajudar alguém a melhorar ainda mais, não é vaidade. Né? A gente tá, o que vale é a intenção. Então a ideia chamou isso de unir realmente, de unir a todos. Eu hoje vejo a virada espiritual, e hoje não, né? Desde o início, era como um embrião, que é algo que vai crescer, ela está em crescimento, né? Vai crescer para que o mundo todo, só vou falar espiritual. Todos a pessoa que segue uma religião, ela está com contato espiritual. Então, a virada espiritual seria para 99% da população do planeta. Uhum. Né? De alguma forma, a gente está voltada para ela. Então, não tem bandeira religiosa. É algo que, se estiver fazendo alguma ação no bem, dá um foco, né? Coloque na vitrine, dá luz para que isso que você está fazendo. Então, em 2019, as entidades espíritas se reuniram e fizeram, né? Aí veio a pandemia, 2020 não teve, 2021 a gente provocou a fazer, mas foi muito em cima da hora, a gente acabou não tendo um foco bom. Esse ano, 2023, a gente voltou de novo, né, com a virada. Trabalhamos um pouco mais, com 2-3 meses aí de antecedência, e chamamos, assim, chamar quem faz ações no bem. Não importa se ele é religioso ou não, se está ligado a algum credo ou não. Então, tem evangélicos, budistas, pessoas de Hare Krishna, de várias entidades, pessoas que não têm religião, que seguem, que fazem um trabalho para fazer registros, né, no bem. Então, é um voltar para o bem, né, esse trabalho. E essa uma foi muito legal. O pessoal da USE, a gente está falando que tem um grupo que abraça mais, né, porque precisa de alguém, de ter um ponto lá de união. A USE sempre nos apoiou. A primeira, nós fizemos lá na sede da USE, lá em Santana, onde era a sede, onde chegava todo o material e a gente compartilhava. Esse ano foi lá no Instituto no estúdio do Liráucio, que é o diretor de cultura da USE, lá na Moca. É, que já esteve várias vezes aqui com a gente. É, o Liráucio, então. É. Gente finíssima, né? E ele é cantor, né, e compositor, ator também, trabalha em filmes e tudo. E aí ele também tem uma energia, né? Que ficou quase. A ideia é fazer 30 horas, né? Começa no sábado de manhã e termina no domingo à tarde. Então, é 30 horas no ar. E aí foi... É claro que na madrugada de sábado para domingo, ele programa lá alguns vídeos, alguns filmes, que fica... Ele vai descansar um pouco, mas assim que termina o dia, ele retoma ao vivo e ali convida pessoas, né? Esse ano, se nós formos ver, teve participações de uma banda... com 15 integrantes. Essa banda é interreligiosa. Tem pessoas tem de várias religiões. Acho que tem um de cada religião. Assim, são, no mínimo 10 religiões tem na banda. Muito interessante. E está gravado no YouTube, quem quiser assistir, pode ver lá, pode correr o vídeo e ver a entrevista desse pessoal, assim, que é muito interessante. Que legal. Então, aqui a gente está tomando conhecimento mais recentemente dessa virada espiritual, que precisaria ser mais divulgado, mais difundido, e vocês poderiam até aproveitar nossa rádio aqui, nossa televisão, para divulgar essa virada espiritual. Né? Rui, eu pensei, eu não sei se eu cheguei a mandar para vocês fazer a divulgação, e eu pensei realmente no programa de rádio. Eu mandei para, assim, e a gente incentivou o pessoal que tem contato com as rádios web, com a TV, né, web, para todos os lados. Tem um pessoal da USE que tem esse local. O rapaz lá da USE, o Pascoal, lá de Ribeirão Preto, ele tem contato com o pessoal da FEB, com a Boa Nova, com vários outros meios de comunicação, e falar, vamos trabalhar. E eu pensei na rádio aqui mesmo, né, de falar, mas aí pode ser que tenha passado e não fizemos contato. Porque vocês tiveram, foram entrevistados aqui quando houve a formação do grupo do JEP, né, que era Orlando representando a USE, o Roberto Watanabe da Federação. Isso. E você da Aliança, né? Sim. Tivemos aqui, né, Jorge? Fizemos a entrevista com vocês, porque nós queríamos também conhecer esse grupo espírita paulista, que é a inovação da união das três forças, dos três movimentos aqui de São Paulo. É muito legal, né? Tem aquelas histórias da idade do gelo, onde os porcos espinhos tiveram que arrumar um jeito de esquentar sem machucar um ou outro, né? Então é mais ou menos isso, né? O movimento espírita que a gente tá se propondo, porque cada uma desses movimentos, a gente chama de movimento, né? Porque é dinâmica, a coisa ela vai, né, vai se realmente movimentando ao longo do tempo. E a gente está amadurecendo essa ideia. Ontem eu recebi uma... Por coincidência, recebi a mensagem do Eduardo com uma nota de intenção das coisas de 2000, né? Então, o JEP, apesar que nós oficializamos em 2019, mas desde antes, já há 20 anos atrás, o pessoal que estava na liderança naquela época tem essa ideia. Mas eu vejo que desde lá atrás, eu posso estar enganado, gente, nós somos todos seres humanos e muito falíveis, né? Então, se eu cometer algum deslize aí, vocês me perdoem. Mas eu percebo que no passado as pessoas falavam em unificação, uniformização, né? É. Por exemplo, onde eu imagino que a melhor ideia era minha, né? Sim. Então, isso acaba distanciando as pessoas, porque todos nós temos coisas muito relevantes, né, para a humanidade. E coisas que é relevante para aquele grupo menor, não é para todo mundo. Isso aí parece quando perguntaram para o Henry Ford se poderia fazer carro. Ele falou, vocês podem fazer carro do jeito que vocês quiserem. Aí dizem que seja preto. Então era esse caso. Vocês podem fazer unificação desde que seja do meu jeito. Isso, é mais ou menos. Só que nós aqui nunca concordamos com isso, né? Porque nós achamos que dentro do movimento espírita essa diferença que existe é muito bom. Agora, o que nós precisamos é unir nossas ideias. Quando for uma coisa boa, vamos nos unir para levar avante o movimento, né? Que é o contrário do que Jesus prega, né? A fraternidade, ele sai de um ponto e abre. Isso. Né? Quando você fala restringir ideias, né? Você tá trazendo ou fazendo ao contrário, né? Você está ao contrário da liberdade de pensamento. Sim. Você está colocando todo mundo, você está forçando todo mundo a ficar dentro de uma caixa só, né? Então, difícil é unir sem restringir, né? Esse é o desafio, seria? Na verdade, nem é, eu imagino que não é isso. Não que seja o objetivo dessa união, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o desafio é trazer todo mundo para um pensamento único sem restringir a liberdade, entende, de pensamento. Eu digo que a união não é de programas, sim, de almas, né? União de daquilo que nos como é que fala? Que tem a ver, né, um com os outros, não que o que difere, né, não as diferenças. Isso, né, fortalecer o que converge. O que converge, isso. Isso, fortalecer o que converge. Nós costumamos brincar aqui dizendo que a doutrina espírita foi feita por espíritos superiores. E o movimento espírita, infelizmente, por espíritos inferiores, que estão sempre brigando. Pelos espíritos encarnados. Deus é um só, né? A unidade na diversidade, né? Então, caminhamos para isso. Aí, hoje, trabalhando com as lideranças dos outros movimentos, nós realmente encontramos um terreno muito fértil para a gente trabalhar em cima de uma ideia de união. Acho que esse movimento Grupo Espírita Paulista, eu ouso a dizer, né, que as quatro entidades juntas, elas unem a maioria dos espíritos do Estado. Acho que 80% dos espíritos do Estado de São Paulo, assim, chutando por baixo, né? Está entre essas quatro entidades, que é a USE, a FEESP, a Aliança e a União Fraternal, né? É claro que tem outras entidades muito respeitáveis. Se a gente for contar, tem lá até umas 40 entidades aí, uns 40 não digo, mas pelo menos umas 20 entidades temáticas, né? Que tem a ABRAP, a Associação dos Advogados, dos Militares, dos Delegados. Então, se nós formos considerados jornalistas, né? Então, são muitas entidades. De estudos, né? Isso, pesquisa. Então são muitos. Mas a grande população vai estar onde tem casas espíritas, que atende o público, nessas quatro entidades. E a gente tem feito assim com muito boa vontade. O Roberto Atanabe, ele é uma pessoa fantástica, né? De uma mente aberta, de um coração grande também. Nós já entrevistamos ele aqui no programa também, né? Foi muito bom, né, Jorge? Foi, gostei muito dele. Ah, o Roberto é filósofo, né? Uma pessoa bem preparada e com a cabeça muito aberta, né? Aproveitando falar em filosofia, a gente está com uma novidade aqui, né? É bom a gente comentar aqui também que a gente está com um programa novo sendo estreado nessa semana. Então, essa semana estreia um programa novo aqui na rádio. Vou colocar aqui para vocês que estão vendo aqui do meu lado aqui. Que é o programa Fé e Razão, que é do Instituto de Filosofia Espírita, aproveitando, falando aí, puxando um gancho de filosofia, e aí que estreia agora, dia 16/11, quinta-feira. Então vai ser todas as quintas-feiras, às 20 horas, ao vivo aqui pela Rádio Vivência Espírita. Então, quem não se inscreveu, se você está aí e não se inscreveu aqui ainda no YouTube, se inscreva, ativa o sininho, dá o curtir, o like também, a gente agradece. Mas se inscreva aqui no canal para poder receber a notificação da estreia, que vai ser agora, dia 16. O link já está disponibilizado aqui no YouTube. Então vocês podem ir lá colocar para ser avisado. E vai ser quem vai ser os apresentadores aí. É o Carlos Chagas, o Mauro Biazeto, o Ricardo Melo. Então são referências aí em filosofia espírita aqui na região. Quem sabe eles não podem chamar o Roberto aí também para uma entrevista e um bate-papo. Vale a pena. Luiz Carlos, ligado. Né? O Luiz Carlos. O Watanabe, né? Sim, o Roberto Watanabe. E o Luiz Carlos também pode vir, claro, aqui, né? Com certeza. Deixa eu falar um pouquinho das pessoas que estão aqui ligadinhas conosco. José Amorim, lá, não sei se ele está em Remanso, na Bahia, ou se ele está em Natal. Grande abraço pro Amorim. Pro Ari, né? A gente chama ele de Ari. A Cláudia Oliveira também, dando um bom dia a todos. O seu Rodolfo Alexandrino está mandando paz e alegria aqui para nós. O Iramir Marques, lá de Salvador, da Bahia, como todos os domingos aqui, desejando um bom programa. O Marcos Sugai, lá de Santos, também. O doutor Benedito Figueiredo, lá de São Paulo. Daniel Melo, que está aqui hoje com a gente, nos visitando. Né? O Daniel Melo, que sempre só está no vídeo, hoje está aqui visitando a gente. A Deise Mansano também. Todos estão dando aqui, saudando o programa de hoje. A Miri Ui, o João Paulo Gonçalves, lá de Paulista, Pernambuco. Maria Siqueira. Perdi aqui, peraí que eu já volto. Bati o dedo no lugar errado aqui. Já vamos de novo. A Maria Siqueira também, o Aécio, nosso irmão Aécio, daqui a pouco vai fazer uma pergunta lá de Sete Lagoas, Recanto da Prece, o pessoal do Recanto da Prece, Alessandra Martins, Joelma Gomes, a Dona Marli Alexandrino também, do Grupo Castelã, a Antônia Varoto, um abraço, o Carlinho não precisa, que não tem muita importância, a Patrícia Félix, lá do Paulo de Tarso, a Cris Paiva, um abraço para a Cris, senti sua falta ontem lá no jantar, Cris, você não foi, a Web Rádio Sementes de Amor, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Eli da Silva também, dizendo aqui do aniversário do cunhado dela, daqui a pouco a gente fala, o Dinho e a Fia lá de São Sebastião, um grande abraço para eles, o Edson Andrade, a Rosângela Menezes, o Enio de Azevedo Maia, a Maura Russo, nossa amiga Maura, Sueli Castelo, dando um bom dia a todos, a Renata Miller, Renata Miller Veiga, ela, Renata, é filha da... É irmã do Rivail. A irmã do Rivail, Renata. A Elza Saito, do Paulo de Tarso, que esteve lá no jantar ontem. A Vera Lúcia Batalha, grande abraço para a Vera, da tenda de Umbanda Mãe Maria. A Elza Yoshi, a mesma, né? Está dando um bom dia, né? Tudo e toda a equipe. O Bessa, nosso amigo Antônio Bessa. Cleide Bessa também, daqui de São José. A Rosane Almeida. O Marcos Fonseca, dando um bom dia, companheiros queridos. Ele colocou aqui que a luz do mestre possa dar rumo ao bom programa de hoje e ampare o nosso irmão e amigo Luiz Amaro, que terá as ideias de hoje. Ana Luísa Nashi, o Anderson Mariano, a Rosani Maciel, o Leandro Ribeiro, a Rengel da Silveira, a Marli Borges, o Dinho entrou aqui de novo. Que ele colocou o Dinho aqui? Já fomos fazer harmonização musical em um encontro evangélico, Assembleia de Deus aqui em São Sebastião. Que legal, Dinho. Canta quanta luz em qualquer lugar, que é legal demais. E falando nisso, já chegou a pergunta do Aécio aqui. Se eu já solto aqui já. Não, peraí. Peraí que o Carlinho faz. Manda aqui pro Carlinho. Tá, daqui a pouco a gente fala. É, o Valdeci Braulio, a Irene do Espírito Santo, lá de Santos, a Érica Leandro, a Rosângela Costa, Fugie, não sei se é esse nome. É isso mesmo. É? Fugie. Dando um bom dia aqui. O Walter, lembrando, né, Rui, que hoje nós temos a Uma Vale, a partir das 13 horas, com um monte de palestras interessantes, né? Já é o sexto evento que eles fazem. E confirmado, Wagner Borges estará aí, né? Muito. Como os outros também que vêm, são muito conhecidos aí no meio. Então, a partir de uma hora, lá no Parque Tecnológico, aqui em São José dos Campos, né, com certeza estará lotado de gente. Lembrando também que lá tem exposições, tem muitas coisas interessantes. Não é só palestra aí e música, não. Tem, né, comida. Tudo, exatamente. Muita coisa interessante lá. A partir da uma hora, né, estaremos lá. O Walter também, ele está dizendo aqui que poderia fazer um programa só com os dinossauros espíritas da região. Porcato, Rui, Everaldo. Você colocou eu também aqui com o dinossauro? Vai ser verdadeiramente um Jurassic Park. Eu sou. Não, mas ele colocou eu como dinossauro. Não perto desse pessoal, eu sou criança. Dinossauro. É aquele pequenininho. Filhote. Exatamente. É fiote. É fiote, né? Eu sou fiote. É fiote. Uhum. A gente fica assistindo, Jorge. Exatamente. Até o sonoplasta a gente vai botar. Mas do jeito que ele já está ali com aquela cabeça aqui, sem Luiz, cabelo e cabelo branco, já pode botar ele no meio também. Esse pessoal aqui fundou todos os Santos Espíritas aqui da região. Ele tem 140 anos eles fundaram. A gente fala assim, o cara, quando ele se candidata a presidente da República, essas coisas, ele é todo animado. Depois que sai da presidência, você olha para a cara do cara, cabelo está branco, o cara está abatido, está tudo, né? É, acontece. Não é só lá, não. O cara é sonoplasta da Vivência com Vivência Espírita, Espírita também. Acontece isso também, ó. Porque, se você olhar o Rodrigo, quando ele entrou aqui, branco também. Diz que ele vai mudar de nome agora. Não vai ser mais Rodrigo, vai ser Mikail. Mikail os cabelos. Então, aí, porque, se alguém quiser ser candidato, por isso que o Piero e o Thiago estão fugindo. Eles não aparecem mais. Pelo menos aqui. Não, aqui, o Thiago já não tem, não, né? Uhum. Pelo menos aqui na técnica, tudo bem, né? A pior seria o telefone, né, Thiago? É. Telefone, geralmente, o cara, quando passa assim de 3, 4 anos, o cara parte para a parte espiritual. Já desencarna. É. O Tião só está marcando o tempo, porque ele falou que antes de chegar na hora vai pedir demissão. Ele quer passar para cá. O Antônio Avarô tá lá. Já nem manda mais bolo. Um grande abraço para a Antônia, que sofreu uma cirurgia igual a do Carlinhos. Ah, é verdade. Está se recuperando. Mas acho que dá para fazer bolo, não dá? Mas eu comi o bolo dela ontem, né? Bolo no calor é esquenta. A cirurgia dela é muito mais traumática, foi muito mais traumática do que a minha. Ah, cortaram a pálpebra dela e puxaram o músculo por fora. Então, a minha foi feita por uma plástica em que ela virou a pálpebra para fora, né, e puxou o músculo para dentro. Fez uma ligação por dentro. O dela não, o cirurgião, que é oftalmo, abriu o corte, então a dor é muito pior, a recuperação é pior ainda. Nossa, então, um grande abraço. Carlinho, agora fala para mim, depois dessa plástica que você fez, você ainda ficou desse jeito? Ô, Jorge, eu só consertei os olhos, o resto continua. Tô louco. Não melhorou em nada. Mas os olhos são verdes. É, tá. Agora que deu para ver, porque ninguém sabia a cor dos olhos. Caía aquela pelanca que ninguém via nada. Os olhos são verdes, né? Nem eu me enxergava mais, pô. Como é que é, Jorge? Olhos verdes, né? É que nem feriado de domingo. Não, olho verde, gente feia, igual feriado dia de domingo, não serve pra nada. O Jorge é amigão meu, gente. Vamos voltar num assunto sério. Tá vendo? Não sei quem que mudou de assunto. Mas é isso, Rui. Não sei quem que mudou de assunto. Mas eu posso soltar a pergunta? Solta a pergunta. Não, peraí, deixa eu terminar o pessoal aqui, tá, senão o pessoal pega mal comigo. Né? O Silvio, que esteve lá também com a gente, o Silvio, que vem aqui com o nosso amigo também, a Neide Cristina, o Forcato, está aqui ligadinho também, né? Um abraço, Forcato. Uhum. A Nancy Lima, a Mariângela, mãe do Rodrigo, está aqui ligadinha. A Cristina Donardi, o Orbolato. Olha, o Orbolato está ali em Sydney, lá na Austrália. Ele está falando, ó, bom dia a todos, com muita paz. Sydney, na Austrália. Está lá na Austrália. Está em Sydney. Um grande abraço para o Orbolato. Nosso grande amigo Orbolato, né? A gente só está em fuso horário diferente, né? Ele deve estar à noite lá, né? Uhum. É o João Ramalho, o Jefferson Botaro, né? Também aqui. O Gerson. Exatamente. Gerson. Gerson. Melhora, Gerson. É. Ele passou, está passando, recuperando aí de um problema de saúde. A Maurícia Fernandes também. A Ronália Gonçalves, nossa irmã Ronália, lá de Remanso, na Bahia. O Vanderlei Moreira. E a Maitê Ribeiro. O Vanderlei é de São Paulo, né? E o Piero, a gente estava falando nele, que ele está fugindo daqui para não ficar velho igual o Rodrigo. Tá fugindo. Para não perder os cabelos. Exatamente. Né? Não, mas ele pinta a barba. Mas não podia falar isso ao vivo, né? Sacanagem, né, Piero? Vou contar uma coisa para você. Olha aqui, derruba qualquer um, viu? Mas eu só pedi para não falar ao vivo. Vamos lá, Rui, continuando aqui. Muito bom. Nós estávamos falando da virada espiritual. Não quer fazer a pergunta? Sim, vou. Tem uma pergunta também aqui. Deixa o Calil fazer a pergunta aqui. Deixa eu só chegar aqui no João Paulo Gonçalves. Aqui. Ele pergunta para você, o Luiz Amaro. Essa Aliança Espírita é a mesma que tem aula de evangelização infantil? Sim, na Aliança Espírita Evangélica, nós trabalhamos com 6 programas. 6 programas que são formatados para que todas as casas possam praticar. É a escola de aprendizes, evangelização infantil, pré-mocidade, mocidade, curso de médium, né? Então são programas bem elaborados, atualizados, são atualizados constantemente e ofertados para as casas que fazem parte da aliança praticarem as casas. É que fica quase como se fosse um padrão, né? Porque o Everaldo está aqui, nós viajamos muitos quilômetros aqui no Brasil, levando os ensinamentos da Aliança, e praticamente era padronizado. A gente podia chegar em qualquer cidade e trabalhar, porque a gente sabia como tinha que fazer, né? Né, Everaldo? É porque quando você padroniza, a linguagem fica mais fácil. Senão você chega numa cidade e entende como curso de médio uma coisa, chega na outra e entende como outra. E aí padronizar. Essa padronização feita pela aliança é para que todos possamos falar a mesma coisa, né? E olhar para o mesmo ponto. Porque o mais importante é que possamos olhar para o mesmo ponto. Porque qual é a finalidade de todo esse processo? É unir as pessoas. Sim. Tá certo? Não é estar aqui buscando defeitos e nem qualidade, não. É unir e aceitarmos um ao outro. Ou seja, o tratamento espiritual que é praticado aqui é praticado no Brasil inteiro por quem tem o conhecimento da Aliança Espírita Evangélica. Onde você for e tiver uma casa vinculada à Aliança, o programa é o mesmo. Mas aí, voltando, né, de que essa expansão hoje a gente vê dentro das federações. As federações espíritas, outro dia eu fiz uma visita numa casa de federação espírita no estado da Bahia e fiz uma também lá em Pernambuco, Petrolina. Tem um irmão que mora em Petrolina, tá? E como eu moro no estado da Bahia, numa cidade no oeste da Bahia, tem uma cidade perto de Barreiras, que é uma federação também. São duas federações, uma de Pernambuco e outra da Bahia, e a linguagem é a mesma. Então, eu acho que esse é o fortalecimento que a gente tem que estar sempre alavancando para que essa expansão seja uniforme. Maravilha. Só esticando um pouquinho essa questão, né, da padronização, porque a gente tem como um valor, realmente. É um valor da aliança, a padronização. Só que ela precisa ser muito bem entendida, porque um padrão, ele não é que ele é rígido, que a pessoa tem que estar lá copiado, né, com um copy e cola de uma casa para outra. Porque as casas têm suas, a própria dimensão da casa, né? E suas diversidades, né? Então, o padrão é. Se eu pegar, por exemplo, o tom azul. O azul existe, o azul claro, o azul escuro, o azul, né? São vários azuis. E eu posso padronizar dentro dessa faixa. O que está fora dessa faixa está fora do padrão. Mas tem uma, né, uma tolerância. Eu trabalho com... Vamos chutar, né? Tem a câmara de passe é formada com 6 trabalhadores, mas pode ser 7, pode ser 8, pode ser 5, né? Eu não preciso ser exatamente 6. Aí pode até trabalho. Ter menos no caso isso, de alguma casa ocorrer. Entendeu? Então, a evangelização infantil é também. Então, dentro daquela faixa, né, de tolerância, porque às vezes a pessoa fala assim, olha, já aconteceu lá no passado, né? Como que coloca a cadeira, né? Que cor que tem que ser a câmara? Peraí, não. O padrão não é esse grau de uniformização que a gente está colocando. Ah, não é para engessar, né? Isso. Quer dizer, é mais para a gente ter uma direção. É o que acontecia com a gente, né, Jorge? Everaldo, nós fomos lá em Curitiba trabalhar do mesmo jeito, fomos lá em Iramaia. Fomos lá em Boa Ventura, na Paraíba, o pessoal trabalha. Fomos em Salvador. É, exatamente. É igual o padrão USB. Tem vários padrões assim. É, o USB agora. Cada dia que chega tem um novo. Né? Não, brincadeira. É. Vamos lá para a pergunta do Aécio. Vamos lá. Vamos ver se você consegue escutar, se não vai estar baixo, senão eu repito novamente. Bom dia à equipe do Vivência Espírita e aos convidados do domingo. Minha pergunta é a seguinte: como a fé é fortalecida em um mundo onde o mal parece reinar impune, repercutindo diretamente numa virada espiritual das pessoas, sabendo que absolutamente nada é por acaso? Obrigado. Não sei se foi uma pergunta ou se foi uma palestra que ele fez aí. Eu tenho um amigo meu que ele manda áudio. A pergunta dele é assim mesmo. Eu tenho um amigo meu que manda um áudio e parece um podcast, assim. Essa ele faz as perguntas mesmo para mexer com o que a gente precisa, né? Sim, sempre faz isso mesmo, né? Tava em mute. É. Ele falou. Desculpa, ele colocou. Jorge. Hein? Eu tava mudo você mesmo? Tava em mute, desculpa. Falei, não, eu falei a essa aqui. Não sei se a sua pergunta foi uma pergunta ou foi uma palestra já que você fez aí essa colocação para a gente. Uhum. E eu estou dizendo aqui, né, que as perguntas do Aécio, elas são bem para mexer com a gente mesmo. Porque, na realidade, a gente está falando em virada espiritual e a gente está vendo uma virada aí no mundo maluca, né? Sim. O que vocês acham disso mesmo? Mas se nós olharmos, todo sistema, quando você faz mudança, quer fazer alguma mudança, ele gera uma perturbação. Isso é normal. Se jogarmos uma pedra dentro de um lago, nós vamos verificar que tem uma perturbação momentânea. E nós temos que lembrar que o planeta ele precisa sair do estado que está. Né? E sem mudança e sem choro e ranger de dentes, como diz o processo, não há transformações. Se nós pegarmos um laboratório e formos unir hidrogênio com oxigênio para transformar em água, nós vamos ver a perturbação que esses dois átomos criam para se unir. Então, como o planeta ele precisa sair do estado que está, tá certo? Para ir para um estado melhor. E como é que a gente vai para um estado melhor? A gente só vai para um estado melhor quando a gente se liberta. E se liberta de nós mesmos, não é se libertar dos outros. É olhar que aqui é passagem. E a pátria espiritual é que precisa crescer e mudar todo esse processo. Se olharmos dentro do princípio do campo magnético, o que que atrai e o que que não atrai? Só quem está na mesma sintonia, né? Então, esse trabalho que essa colocação que está falando, que o mundo hoje parece muito mais agressivo do que ontem, é uma visão material que nós estamos tendo. Mas se nós lermos as crônicas do Chico, né, onde tem uma colocação que eu acho fantástica, onde ele coloca que encontrou Judas, né, Humberto de Campos encontrou Judas 150 e tantos anos depois do falecimento do Cristo, e Judas ainda estava triste. E a gente olha, quando fala hoje 150, se disser para alguém que vai fazer uma dívida para pagar daqui a 3 anos, porque você está louco todo o tempo, tá certo? E aí, então, essa transformação, ela não é agressiva e nem bruta, tá certo? Mas ela é contínua, tá certo? Ontem, alguém serrava o inimigo com uma serra circular, não era isso? Hoje não, hoje a gente faz o inimigo com outros processos, né? Que é droga, que é um monte de coisa, mas essa transformação, ela é contínua. E nós iremos passar para um outro estágio, planeta. Eu sempre brinco com a turma e digo, comigo ou semigo, apesar de migo, o planeta muda. Uhum. Que queiramos ou não, porque é a necessidade dele mudar. Como Jesus disse, na casa do meu pai tem várias moradas. E a escolha dessas moradas, quem determina não é o planeta, quem determina somos nós. Luiz Carlos, você concorda com as ideias? Em gênero, número e grau. Fantástico, a colocação do Everaldo é isso mesmo. A doutrina espírita, né, que nós falamos, doutrina de fé raciocinada, né? Que assim, acredita em Deus, mas precisa saber por que acredita em Deus, né? Tem uma base, não uma base lógica, uma base de raciocínio. A gente fala de lógica, lógica é interessante para o Rodrigo, que é da área de high-tech, né? Que se soma 2 mais 2 dá 4, né? Sim ou não. Então, esse é lógica. Agora, raciocínio nosso aí, de saber essas coisas, tem que caber em mim, né? Tem que fazer sentido para cada um de nós. E a fé, o Everaldo trouxe muito bem. O Doutrina Espírita traz o postulado das leis naturais, das leis de Deus. Uma das leis naturais imutáveis é a lei da evolução. Estamos num processo evolutivo, né, desde quando o planeta existe. Então, se nós estamos num processo evolutivo, é claro que nós estamos caminhando para o bem, estamos caminhando para Deus por caminhos diferentes. O que nós vemos no momento atual da nossa civilização, que todas as religiões falam, nem, não só a doutrina espírita, do momento de transição. É um momento de transitório que a gente chama de apocalipse, vamos dizer assim, né? Estão vivendo um apocalipse onde não existe lugar para mornos, como diz João Evangelista. Ou você é crente, ou você é quente ou frio, o morno está fora. Tem que se decidir. O mal, ele se banqueteia no mal, assim como a luz se torna mais presente. Então, quer dizer, no passado, um tempo atrás, não aparecia tanto mal porque estava tudo coberto de trevas. Hoje a luz se faz mais presente e como que a gente faz? Iluminamos, né? Vamos dizer, tem um quarto escuro cheio de bagunça, mas se está escuro ninguém está vendo a bagunça. Mas quando você acende a luz, você vê como que está bagunçado, né? Está tudo fora do lugar. Então não é que aumentou o mal, é que tem mais luz no planeta, né? A luz chegando, ela vai mostrar mais coisas. Então, parece que é uma coisa que está se regredindo, mas não. É que a luz está cada vez mais forte e aí vai se separar o joio do trigo, vai se separar o que é bom e o que é ruim, realmente. A pergunta do Aécio foi maravilhosa e a resposta de vocês também. Principalmente pelo pessimismo que paira na mente de muita gente. Né? Sim, porque sim. Vocês conseguiram tirar da escuridão a luz aí agora, né? Assim, de mostrar realmente que isso é a coisa que está passando, mas vai passar. Ou então a gente sai daqui, né? Com certeza. Então é muito legal essa informação, né? Ou essa ideia que vocês passaram, que é a ideia do espírito, tem que ser assim, né? Porque pode ter muita gente pessimista por aí, menos a gente. A gente sabe o que está acontecendo no mundo, né? E se você fala do quarto escuro, é isso mesmo. Quarto escuro, sem luz, ninguém sabe a bagunça que está lá dentro. Você acendeu um palito de fósforo, você já começa a ver. E realmente esse palito de fósforo está aceso aí no mundo, para a gente começar a ver e começar a fazer o quê? Vamos limpando, vamos tirando os pouquinhos. E quem tem fé em qualquer situação, ele continua tendo fé. Maravilha, isso mesmo. O Dinho falou aqui que o Dinho colocou aqui que ele quer morrer amigo dessa turma aqui do Vivência. Dos dinossauros? Porque senão vai encontrar lá no mundo espiritual, tudo sacambara lá, viu? Não quero morrer amigo, porque o que a gente faz aqui com os outros tá louco. Exatamente, mas o encontro da gente tá marcado já mesmo. O Masala também, o Masala lá, nosso amigo Masala, que agora está frequentando o Anjo Ismael, está mandando um grande abraço aqui para todos. O Piero também está aqui ligadinho. A Dona Mali está mandando um abraço para você, Veraldo. A Marisete Amaral também foi consoladora, as suas explicações, exatamente o que a gente está falando aqui. O Silvio, muito legal. O Daniel, que está aqui, está falando o seguinte: o programa do curso básico do Espiritismo da Aliança foi atualizado. A escola de aprendizes do Evangelho também será renovada, mantendo o objetivo principal, que é a reforma íntima, sempre. Né? E é desse jeito que a gente consegue sair da escuridão, se conhecendo. Né? É interessante que o objetivo da escola de aprendizes do Evangelho é a reforma íntima, né? Eu falo assim, quando a gente vai começando os cursos de aprendiz do Evangelho, você fala, ó, você vai escutar uma palavra aqui, todas as aulas, cento e tantas aulas, né? Todas as aulas, pelo menos, você vai escutar alguém falar em reforma íntima. Desde a primeira até o final, reforma íntima, né? E é o objetivo da doutrina espírita, que é a transformação moral do ser humano. Tá, exatamente. E outro objetivo é acabar com outros melindres, né? Isso aí está complicado. Esse é difícil, porque eu vou dizer para você, ou tu minha melindrosa, essa turma espírita. Viu? E a gente escuta todas as aulas também. Pessoal, esse negócio de melindre não dá certo, não vamos ser melindroso. Aí eu falo, nunca vi tanta gente melindrosa igual nos espíritos. Então, acho que o sujeito do programa é colocar um monte de aulas, né? De vivências. E a reforma íntima sua, né? Não é a reforma íntima do outro. Às vezes a gente acha que vai fazer a reforma íntima mais do outro. Assim, ele que tinha que mudar de fazer isso. Como tem nos cursos da Aliança, do curso de aprendiz, que eu gosto muito do caderno de temas, né? O caderno de temas, então, chegando numa certa aula que começa a ter todas as aulas, os temas para as pessoas escreverem. É interessante, se a pessoa não perceber direito, ela começa a fazer palestra sobre o tema. Você coloca o tema, a pessoa faz uma palestra em cima do tema. Palestra que eu digo, escreve uma palestra. Ela escreve que aquilo ali é para ela, né? O caderno de tema, o tema ali é para nós. O que aconteceu com a gente? Como é que está o seu orgulho, né? Não, presta atenção, você tá no outro. Confundindo a caderneta. Não, caderneta não. Nem gosto de caderneta. Eu gosto só do caderno de temas, né? Caderno de tema que tem lá um escrito o seguinte, né? Presta atenção no outro, olha, levante o caído, amanhã poderá ser sua vez. Aí o cara pega uma palestra do Chico Xavier, uma mensagem do Chico Xavier e coloca lá. Fala, não, é você, o que você está fazendo com isso? O que está acontecendo com isso? Né? Mas é que existe uma diferença, agora deixa eu trabalhar em cima da caderneta e caderno de temas, né? Porque eu nem lembro o número de vezes que comandei os cursos de aprendizes, né? Escola de aprendizes, é que o caderno de temas, ele trabalha num efeito espelho. Então, nós estamos fazendo as coisas e olhando para nós. A caderneta é uma referência de caminhada. Quando eu caminhei, quando eu iniciei a escola de aprendizes do Evangelho, como é que eu estava? E agora estou terminando, e eu faço uma comparação para ver quanto houve no meu ser de evolução. Tá certo? É que às vezes a gente mistura os dois e aí fica uma bagunça danada. Mas nós temos que ter muita clareza dentro desse processo. Porque a escola, ela tem uma finalidade única, é melhorar o ser humano. Não formar espírito. Não, ela não quer formar espírito. Porque, queiramos ou não, o planeta não precisa de espírita e nem precisa de religioso. O planeta precisa de pessoas boas, gente boa. É isso que precisa. E um ser melhor. Com certeza. Eu lembro que uma vez nós fomos lá em São Paulo discutir sobre a caderneta. Aí eu lembro que o Eugênio era de São Vicente. Não sei se você conheceu o Eugênio. Sim, ele conheci. Ele está dizendo, eu escrevia na caderneta, escondia, tudo escondido, escrevia tudo na caderneta. Um dia eu esqueci a caderneta lá em cima da mesa. Meu filho, quando eu cheguei em casa, meu filho estava com a caderneta aberta, lendo a minha caderneta. Ele disse que amarelou, que ia desmaiar. O filho falou: poxa, pai, o senhor era tudo isso que o senhor estava falando aqui na caderneta? Agora o senhor não é nada disso, como o senhor melhorou? Então, justamente a caderneta servia mais para um roteiro para a pessoa ver o que, que ele era e o que está que tá ficando, né? Não é confessionário, né? Não. Não é. Quando eu fiz a escola de aprendiz de evangelho, recebi a caderneta. Depois de um mês de aulas, né? Um mês, quatro aulas, eu escrevi lá na caderneta: eu estou muito feliz, consegui dominar o meu orgulho. Eu não sabia, depois... Maravilha. Depois de seis meses eu olhei aquilo e falei: Jesus do céu, quanta burrice. Continua orgulhoso. Não, já conheço outro que colocou: eu estou muito feliz porque eu estou com orgulho da minha humildade agora. Exatamente. Você fala assim, tudo ele veio lá na câmara... Me enchia a paciência, ela falava: pô, como é que o senhor coloca um negócio desse daí que eu falei? Eu falei, mas você falou para mim isso daí, que tinha orgulho. Ele foi tão humilde, que ficou orgulhoso da humildade dele, né? Estão falando de escola de aprendiz, a escola tem várias outras ferramentas, e lembrando, né, como o Daniel que está ali fora? É. Que falou, né? Ele já teve que sair, já. Ah, já ele saiu, mas deve estar ouvindo. Eu falei com ele. Ele tinha uma aula agora, ia dar uma aula. Está falando da atualização dos programas, o curso básico foi atualizado aí pela equipe de apoio, e está sendo também atualizado toda a programação de conteúdo e de postura dos estamos chamando de facilitadores agora, os expositores, né? Se transforma num facilitador de aula, porque é uma atualização de momento, de nós compartilharmos mais do que ficar expondo. Sim. E também da direção da escola, né? Uma nova postura do dirigente, dos facilitadores. E é isso que vocês estavam lembrando, né? A caderneta é para dentro e o caderno de tema é para fora, mas falando da mesma pessoa, né? Então, mas acabou aquela que a pessoa ia apresentar. Vocês vão ver a hora que aparecer a caderneta preta para vocês colocarem. Quer dizer, já criava um medo na pessoa, naquela caderneta, que parecia que era uma coisa fora do comum. Não é, é nada mais é do que simplesmente você colocar o que está acontecendo com você, né? Sim. Perfeito. Vamos fazer o intervalo aí, Rodrigo? Vamos, mas deixa eu, antes da gente ir para o intervalo, deixa eu tentar passar o vídeo aqui lá da campanha do Lar Espírita Pedro e Paulo. Só não sei se vai sair o som. Se não sair o som, a gente entra para o intervalo e depois a gente testa aqui melhor o vídeo, tá? Pessoal, não deu tempo da gente testar o vídeo no início. Então eu vou colocar aqui o vídeo e depois a gente vai para qual música, Jorge? Só para deixar já... A grande transição. Legal. Vou colocar aqui então. Como vão? Muita paz. Nós estamos aqui no Lar Espírita Pedro e Paulo, que está em reforma. O Lar Espírita Pedro e Paulo existe há 40 anos. Mas o Lar Espírita Pedro e Paulo nunca foi apenas uma instituição de acolhimento a idosos. O Lar Espírita Pedro e Paulo tem uma tarefa intensa e cotidiana de assistência às famílias carentes. Aqui nós servimos café da manhã, almoço e janta para os moradores de rua. São 150 a 200 quentinhas por dia. Moradores de rua, andarilhos, irmãos nossos drogados que vêm bater as portas da instituição. Atendemos a inúmeras famílias com cestas básicas. Pelo Natal, nós temos uma distribuição de 5 mil cestas básicas e 2 mil brinquedos novos às crianças. Então, o nosso trabalho assistencial é intenso. Não se prendia apenas à assistência aos velhinhos, aos idosos e às idosas que residiam conosco. Agora, o Lar Espírita Pedro e Paulo, ele acolheria famílias espíritas carentes, necessitadas. Nós teremos aqui agora um recanto para os espíritas necessitados, aqueles que não têm onde morar. Os espíritas pobres residirão conosco, porque temos muito espaço, temos muitos quartos. A instituição está em reforma. Nós faremos um pequeno contrato, vai ser uma instituição informal, não vamos formalizar nada. Teremos um contrato de locação com cada um desses nossos irmãos, salvaguardando a questão legal. Unicamente, nós tivemos aqui um auxílio inicial na reforma, mas apenas 15% da reforma foi concluída. Nós ainda temos 85% da reforma pela frente. Ainda temos aqui os quartos, os banheiros, o salão de psicografia que está aqui. A psicografia é feita aqui há 3 décadas. A psicografia aos sábados e aos domingos, agora apenas aos sábados, para receber os nossos irmãos caravaneiros de todo o Brasil. Então, nós estamos aqui fazendo este apelo, este comunicado. Temos aqui o Rogério, que é o presidente da instituição, o Luiz, que é vice-presidente da instituição, e nós, como fundador da instituição, do Lar Espírita Pedro e Paulo, e militamos na Casa Espírita Bittencourt Sampaio, porque o Lar Espírita Pedro e Paulo é departamento da Casa Espírita Bittencourt Sampaio, que existe há mais de 60 anos. Nós estamos lá há 53 anos. Os nossos irmãos da família espírita do Brasil nos conhecem perfeitamente. Então, nós vamos dar sequência à reforma que foi temporariamente interrompida. Como dissemos, apenas 15% da reforma foi feita. Nós ainda vamos ter que fazer 85% da reforma. Aqui será um recanto para espíritas que virão certamente terminar os seus dias na atual encarnação. Contamos com a sua colaboração, com o seu auxílio e com a sua sensibilidade. Que Jesus os abençoe sempre. Vivenciar longe da terra, o aprendizado irá recomeçar. Cada minuto é precioso. O planeta está mudando e um homem novo dentre as cinzas vai ressurgir e vencer o mal, para que chegue na terra o tempo da paz. Estamos de volta com o programa Vivência Espírita, hoje entrevistando aqui o nosso amigo Luiz Amaro, né, coordenador-geral da Aliança Espírita Evangélica. Né, também estamos com a visita do nosso grande amigo, irmão Everaldo Souza Marinho, e conversando aqui sobre virada espiritual e mais alguma coisa. A gente podia até, Rui, perguntar um pouquinho agora para o Luiz, um pouquinho sobre a Aliança, sobre esses 50 anos da Aliança. É, mas eu tenho uma pergunta com o Bernardo. Ah, tá, tá. Ele tá, fez, aqui, ele queria saber fazer sobre o projeto Paulo de Tarso, é isso? É isso mesmo. Que ele quer saber o projeto que vocês têm, né? Sim, projeto Paulo de Tarso, ele mudou de nome, na verdade, né? Agora chama Paulo de Tarso Sem Fronteira. É uma ideia de fazer o chegar à casa de todo ser humano o evangelho, né? De espalhar o evangelho ecumênico. Estão trabalhando numa linguagem onde é universal, numa linguagem universal. Não tem termos espíritas, não tem termos religiosos, mas sim falar de Jesus, falar do evangelho puro, né? Esse é uma equipe de apoio. Vou voltar um pouquinho, tá? Só acho que vale a pena abrir um parênteses aqui, voltar só um passo atrás para falar de onde saem essas equipes de apoio. A Aliança, ela trabalhou desde a sua origem em formar equipes de trabalho. Ela nasceu de uma equipe de trabalho que foram as 8 casas que se reuniram para abrir a Aliança, formar. Então, desde a origem, é equipe de apoio. E esses grupos de apoio, por esse bate-papo como o nosso aqui no conselho acaba acontecendo, o pessoal, poxa, a gente precisa expandir o evangelho. E aí nasceu esse grupo, no começo era um projeto, né, que é o Projeto Paulo de Tarso. Ele cresceu, amadureceu e eles falaram, agora a gente não é mais projeto, é um trabalho. Né? Então, o Paulo de Tarso Sem Fronteiras, para levar o evangelho para o mundo. Então, estão fazendo às sextas-feiras à noite, fizeram um projeto piloto, tem pessoas de vários países, né, participando, pessoas que ouviram essa linguagem mais universal, que precisa, às vezes tem alguns termos que sem querer a gente usa como espírita que somos e que é preciso tirar, né, para poder chegar no coração que importa, né, levar o evangelho para alguém, é mais uma linguagem universal, tá? Não sei se eu respondi a pergunta. Não, e vai usar os 4 evangelhos da Bíblia, não o evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem toda uma programação lá. Tem no site da Aliança, tem lá a programação, no alianca.org.br, tem um menu, tem equipes de apoio, tem o trabalho com o Paulo de Tarso Sem Fronteiras, tem lá, tem os folders de distribuição, tem os contatos, tem o horário que pode pegar mais informações lá, tá bom? Eu não sei se... Acho que foi respondido para o Bernardo, né, Tião? É porque o Bernardo é filho do Tião e ele que está fazendo essa pergunta. Ah, legal. Que teve com a gente ontem lá no jantar. O Daniel teve que sair aqui, ele só veio fazer uma visitinha para a gente hoje, mas ele tinha que dar uma aula lá na Escola de Paz do Ser. Agora aí precisou sair mais cedo, mas disse que foi legal ele estar aqui e ter visto pessoalmente o Everaldo, que disse que o Everaldo é um mito lá no Paulo de Tarso. Né? Tá. Achava que nem ia conhecer o Everaldo e conheceu, ficou muito feliz. Aí ele volta outro dia aqui para visitar a gente. É famoso porque, para aquela frase, quem não trabalha dá trabalho. Exatamente. Não trabalha, dá trabalho. E quer mais? A espiritualidade, a gente entra com a poupança, a espiritualidade entra com o pé. Esse é o chabão lá. O pessoal conhece a Everaldo por causa disso. Né? Mas eu vou só fazer um complemento nessa história do Evangelho no Lar. Eu acho que e nós estamos desenvolvendo isso lá em Vanderlei. Não importa a bandeira que esteja o lar. O importante é você levar uma harmonização para aquele meio. Porque a finalidade do Evangelho, qual que é? Não é harmonizar as nossas energias? Então, quando você vai harmonizando, aquilo que diz, se você tem uma casa que viva bem, os seus vizinhos, lado esquerdo e direito, frente e fundo, começa a melhorar a sua vibração. E aí você vai expandindo esse conceito, tá, de ambiente saudável e daqui a pouco você está humanizando a cidade, o estado e o nosso objetivo com o Evangelho no Lar é harmonizar o mundo. Essa é a bandeira. Tá? Sem estarmos preocupados se é doutrina espírita ou se é outra qualquer, não importa. O que importa é fazer que você olhe para dentro de você mesmo e não fique na dependência do outro. Essa é a finalidade do Evangelho no Lar. E nada de beatice, ser beato, nada disso. Não, né? Você não tem que determinar e nem exigir nada. Você está lá para doar. Tá certo? Ou seja, você é um meio. Você não é nem o início e nem o fim. Você é apenas o meio. É isso que está falando, Everaldo. É genial pelo seguinte. Tá ligado, Rodrigo do Canem? O Jefa, através da Rosana e outros trabalhadores do Jefa, criaram as vibrações pelo bem universal às 22 horas lá no Jefa. Mas e se integrou ao mundo inteiro às 22 horas. Então, nós participamos de um grupo de vibração universal todas as noites, isso, às 22 horas. Então, ali não tem bandeira. Se você for ver quem está participando, é evangélico, católico, mas muçulmano. Mas foi criado no Jefa? Oi? Foi criado no Jefa? Um grupo. Criado um grupo. Ah, entendi. Para poder participar das vibrações das 22 horas. Ah, entendi. Não, pelo bem universal. Essa... Foi criado o Jefa. Ah, achei que... Porque isso daí já existe. Desde que a aliança existe, já existe também essa evangélica. A vibração das 22 horas, o Evangelho lá, a vibração de quinta-feira, que é tradicional aqui em São José dos Campos, já existe. Então, mas eu estou falando que foi criado o grupo para participar das vibrações, não que eles criaram o grupo das vibrações. Não. Você vê hoje a grande alavanca que foi dado, o programa criado dentro da doutrina espírita, criado pelo Jacques Conchon, que é o CVV, e que não tem bandeira. Sim, o CVV hoje está no país inteiro. Em qualquer cidade que você precisar de apoio, você tem um centro de apoio do CVV. É hoje. Que existe algo mais importante que isso? É só ligar no 188, ligação de graça, e é aquela busca automática, né? Isso. Se você está em Pernambuco, é sintonizado em Pernambuco. Se você está no Rio Grande do Sul, é sintonizado em Rio Grande do Sul. Legal. Então, essa é a grande alavanca. É isso que precisa fazer. Precisa fazer com que nós, seres humanos, tá certo? Quando partimos para a pátria espiritual, não fique lá dando trabalho para os outros. Na verdade, essa vibração das 22 horas, agora na pandemia... com vários centros e regionais, nós somos 19 regionais, criaram seus grupos de vibração para facilitar o WhatsApp. Isso foi muito interessante, né? Naturalmente, as pessoas foram se ajeitando e montar. Mas a ideia das vibrações, ela nasceu em 1945, nasceu lá na Segunda Guerra Mundial. Na época, foi trabalhado, porque o mundo estava, né, estava em guerra, e o pessoal da Federação Espírita de São Paulo, naquela época, de Garamond estava ali, e ele propôs, junto com os trabalhadores, de criar três momentos de vibração. Sim. Né? Então, a prece que nós cantamos hoje na Escola de Aprendizes, que é a nossa finalização da elevação, que fala da... que fala do Pai, né? dos veneráveis, do Pai Nosso, dessa ligação, tem três estrofes, a prece, que era feita a primeira estrofe era feita às 18 horas, né, junto com esse movimento de vibração. A segunda estrofe era feita às 20 horas, né, num outro momento de grupo, todo mundo ligado. E às 22 horas, a terceira estrofe. Né? Então, para o bem universal, para apaziguar a guerra no mundo. Depois acabou a guerra, foi sendo reconstruído tudo, e aí a aliança nasceu em 73 e colocou esse momento de vibração universal às 22 horas. Maravilhoso, né? Muito bom. Tudo bem. Essa música aí nós gravamos no Grupo Castelã. Que é do que o Luiz está falando. Essa é a prece das fraternidades que o Luiz estava falando, né? Que era feito. Exatamente. E o Grupo Castelã, nós gravamos essa ficou bonito, hein? Essa prece. Ficou muito bonito. Né? Ah, essa prece é do Castelã? Não, é a prece das fraternidades, sim, sim, que nós gravamos. É. Ah, que exatamente. Bacana. Interpretada. Uhum. Temos uma pergunta do Aécio aqui, a mais. Né? A gente fala que tem a pergunta do Aécio, o pessoal já fica preocupado aqui. Assim. Vai ter que se preocupar mesmo. Posso colocar aqui? Vou colocar aqui, então. Peraí, tá aqui. Luiz, por que a fé e a razão ainda não têm certa ligação entre testemunho e altruísmo de fiéis numa virada espiritual? Obrigado. Não, não é mesmo? Pergunta. Essa é curtinha, tá, Jorge? Quer que eu refaça ou não? Escondeu pra você. Quer que refaça? Refaz. Não dá pra. Eu entendi. Ele está falando que existe uma distância entre o fazer e o falar, pelo que eu entendi. Né? Porque realmente. Como é o nome dele? Aécio. O Aécio. Obrigado pela pergunta, né? Obrigado pela participação. Realmente, toda pergunta merece uma resposta. E sempre traz profundidade. E essa pergunta é muito pertinente. Né? Existe realmente uma diferença muito grande, uma distância muito grande entre fazer e falar. Porque todos nós sabemos o que é certo fazer, mas é muito difícil praticar. Paulo de Tarso já dizia isso, né? O que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero eu acabo fazendo. Porque o pensamento e o sentimento, ele não caminham junto para a maioria das vezes. Nós temos aí muitos exemplos na mídia mesmo, né? no meio político, pessoas que fazem discursos maravilhosos, que choram na frente do microfone, mas que executam tarefas que não são agregadoras, né? Que são, né? Então, é um trabalho que a gente estava falando aqui no começo do programa, de reforma íntima. Né? É reforma íntima, não é reforma íntima para anotar na caderneta e deixar para lá. É reforma íntima para a gente realmente mexer dentro de nós e caminharmos para colocar em prática, alinharmos a nossa estrutura. Nós, na escola de aprendizes, em algum momento da escola, a gente fala do ciclo da vida. Né? O ciclo da vida é sentir, pensar e agir. Né? E se nós conseguirmos alinhar o sentir, o pensar e o agir, nós vivemos a vida plena. Né? Isso é viver plenamente. Quando nós sentimos, porque o sentimento é algo tão rápido que a gente nem percebe. Né? Mas dá a impressão que a gente pensa antes, mas na verdade nós sentimos antes, pensamos como resolver e depois colocarmos em prática. Qualquer mudança dessa sequência a gente sofre com ela, qualquer mudança. Se eu pensar antes e sentir depois, ou fizer antes e não pensar, qualquer coisa, eu vou estar fora do ciclo da vida e tô trabalhando. Então, a Escola de Aprendizes, ela propõe para nós essa conexão, essa sequência para que a gente possa praticar. Fazer mais, né? Fazer mais daquilo que a gente pensar, né? Que a gente sentir, colocar em prática, buscar o aprendizado. Mas, assim, é um trabalho árduo. O AS é um trabalho árduo de todo ser humano. Nós precisamos compreender que é muito difícil para todos nós, compreender que nós estamos há milênios, né, nesse planeta, sempre usamos o orgulho como defesa, usamos os defeitos nossos que foram virtudes no passado, em reinos anteriores, e que hoje eles nos atrapalham em grande parte da nossa existência. Não quer dizer que eles atrapalhem toda a existência. Por isso que há o equilíbrio entre... Eu preciso controlar o meu orgulho, controlar a minha vaidade, eu preciso manter eles controlados e não eliminá-los. Né? Porque eu eliminei o meu orgulho. Falei, então você não está no planeta. Né? Quem não tem orgulho não existe. O que eu preciso ter? É um controle defeito, né? Sobre meus equilibrar, meus, né? Equilibrar. Isso. É muito legal o Biraci, aquele primeiro livro dele, que ele fala sobre sentimento defensivo. Uhum. Todos os defeitos morais são sentimentos defensivos do ser humano. Nós somos criados com eles. Então, Deus criou a gente com orgulho? Criou. Criou a gente com ambição, criou a gente com inveja, criou a gente com egoísmo, com egocentrismo. É. Nós somos criados com isso. Agora... Porque nós já precisamos utilizar. Quando nós estávamos em outro reino, o orgulho não era defeito moral, era virtude. Né? E agora nós. Agora é uma coisa que nós não temos mais necessidade de. E estamos batalhando contra isso, contra egoísmo, contra egocentrismo, né? Contra vaidade, contra tudo isso. Equilibrando. Agora, se a gente sabe o que é porque a gente tem, né? Isso é só alguma coisa que a gente não sabe. E esses defeitos são as causas dos nossos sofrimentos, das nossas coisas terríveis que acontecem com a gente. E nós já trazemos de outras vidas muitos defeitos que nós precisamos aprender a eliminá-los. Né? Eliminar não elimina, Rui. A gente equilibra. Eliminar é vício, né? A gente consegue equilibrar. Porque é uma coisa que está dentro da gente. Por exemplo, é legal a gente dar exemplo de quem. De quem já fumou ou de quem já bebeu bastante, né? E a gente vê o seguinte, se você perguntar para uma pessoa o que você acha do cigarro, se ela nunca tiver fumado, ela não vai saber nada, né? Agora, quem já fumou, ele sabe direitinho o tanto que é gostoso fumar. Agora, ele equilibrou, ele conseguiu equilibrar isso e não usa mais. Então, é uma coisa, a gente sabe o que é. Então, a partir do momento que a gente fala, viram para a pessoa e fala, você é ciumenta. Ela fala, não, eu não sou ciumenta, de jeito nenhum, não sou de jeito nenhum. Você sabe o que é ciúme? Ela fala, sei. Então, eu falo, como é que você vai saber uma coisa que você não é? Você pode não estar agora, mas que você é, né? Então, são coisas assim que a gente... O defeito moral é uma coisa muito interessante, que é exatamente o objetivo também da Escola de Aprendizes do Evangelho. Essa pergunta que o AS fez, ela é tão pertinente, porque todos nós aqui que trabalhou com escola, que trabalha com escola, tem experiência, a gente vai lembrar que a escola começa lá com uma determinada quantidade de alunos, né, e termina com uma quantidade bem mais baixa. Mas bem mais baixa mesmo. O Edgar Armon fala, né, que a primeira turma da Escola de Aprendizes lá em 1950 tinha lá 300 alunos no primeiro dia de aula. No segundo dia tinha metade só dos alunos. Uhum. Né? Então, e hoje, nas nossas turmas mesmo, se nós formos olhar, assim, a média de 30, 40% termina a escola. Porque é uma parte... que a escola propõe, né, se esforça para que a gente coloque em prática o aprendizado. E nem todos nós estamos preparados. Não está errado aquele que desiste da escola, não é isso. é o momento de cada um, né? É o momento espiritual de cada um. É. Mas o, tem... Rui, o, só para falando da escola, da quantidade, né? O Paulo de Tarso é surpreendente na quantidade de alunos quando entra para fazer escola, né? E eu estava falando com o Daniel lá, que é o dirigente, na quinta-feira que eu fui dar aula, que não cabia dentro daquela sala lá, não cabia. Aí eu falei, Daniel, mas tem gente demais. Ele falou, você tinha 120, né? Nenhum bairro em São José dos Campos. Se terminar os 60%, vai ser legal demais, né? Conseguir chegar aos 60% vai ser muito bacana, porque aí você está formando... Porque você pega assim, por exemplo, quando a gente faz curso lá na AME, como fica lá no bosque, no bairro, aí você entra assim com 30, 40 pessoas no começo. Você não consegue... aí você vê que não é todas as casas vão ser lotadas. É alguns locais. Eu acho que pelo Paulo de Tarso na Vila Ema, no Jardim Maringá, que é uma redondeza que abarca muitos bairros ali, ela fica bem centralizada, aí vai bastante gente. Não, só que tem uma coisa, viu, Jorge? Que a gente vê que as pessoas abandonam a escola de aprendiz, mas quando você vai e encontra com essas pessoas, ela fala, poxa vida, aquela escola como me mudou. Eu não terminei, não trabalho em lugar nenhum, mas como ela me transformou. Então é interessante, viu? Vem muita gente lá na minha sala lá, conversar com a gente, lá, e fala, poxa, eu comecei a escola... Mas não terminei, mas aquilo foi muito importante para mim, né? E, então a gente vê que às vezes não é o momento da pessoa terminar a escola, mas é o momento dele despertar, haver um despertamento para que ele saiba que tem coisa boa funcionando ainda, né? Com certeza, ela mexeu com esse momento que você conhece alguma coisa, aquilo vai te, vai te acompanhar pelo resto da vida. Né? E Luiz, eu falo também uma coisa muito interessante nesse sentido. Que a escola de aprendiz, ou o próprio espiritismo, quando a gente entra e a gente começa a estudar, ele faz uma coisa muito interessante com a gente, que é fazer a gente se conhecer, né? E mostrar que não existe mais vigia para a vida da gente. Não tem mais padre, não tem mais pastor, não tem mais ninguém olhando se a gente está fazendo certo ou se a gente está fazendo errado. Porque é tão legal quando a gente trabalha numa empresa e o chefe não vê, a gente pode fazer coisa errada, né? É tão legal. E no espiritismo não tem isso, mas arrumar um chefe para nós, que é o pior de todos, que é a gente mesmo. Então eu tenho visto muita gente desistir por causa que ele começou a se conhecer. E quando ele começa a se conhecer, ele falou, não estou preparado para isso. Eu vou dar um tempo. Nossa, né? Isso é muito forte realmente. A grande bandeira é... Tudo depende de você. Uhum. Sim. É isso que eu aprendi. Quando ele compara, pede a relação entre fé e razão, às vezes eu... Quando eu dirigi a escola, quando dou aula para ele, eu falo assim, a história da fé e da razão é igual você ter um copo cheio de lama. E aquela lama está dura e você vai pingando água e a água vai mexendo e vai criando um monte de transformações até ela ficar limpa. Se você perseverar, tá certo? Em cima dessa fé que você está trabalhando, a razão é finalizar o quê? Terminar a água suja, a lama que está dentro do copo. Então, esse é o conceito do fé e razão, é você ser perseverante naquilo que você está buscando. Eu tenho aqui um exemplo, Everaldo é um exemplo para mim, porque Everaldo sempre foi aquela pessoa otimista. Ele estava nos dizendo uma situação terrível, que a gente estava sabendo que estava... Tudo bem, João? Maravilha, maravilhoso, né? E a gente sabia que não era bem assim, né? Porque ficou desempregado, você teve aquele problema de construir uma indústria e não dá certo, mas você nunca perdeu aquela fleuma de achar que está tudo maravilhoso. Porque aquilo foi, para mim, hoje, o grande momento que eu tive de aprendizado. Tá certo? Olhando todas aquelas dificuldades, mas eu sempre tive o conceito... E isso, cada dia que passa, é mais fortalecido em mim. É o seguinte, cara, luta hoje que amanhã é melhor. Sim. Mas o Everaldo não perca a fé. Não. Mas o Everaldo é o seguinte, o negócio de maravilhoso é com ele mesmo, né? É com ele. Você pode estar caindo raio, tempestade, tantas coisas, mas está um dia maravilhoso, a coisa está bonita demais. Mas está, eu tenho... Mas acontece que eu tenho exemplos... Né? Eu tenho exemplos fantásticos disso. O meu pai, para mim, é a grande bandeira dentro desse processo. Um dia eu cheguei lá e ele falou... Filho, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que foi, pai? Ele falou, aposentei. E aposentou, pai, aposentei. Quanto que o senhor ganha? Ele falou, um salário mínimo, filho. Aí eu parei um pouquinho, eu acho que ele leu os meus pensamentos, falou, mas eu nunca botei um tostão lá, viu? Não, e depois tem outra. A história do Everaldo, eu cito sempre como exemplo, né? Que você veio sem nenhum tostão no bolso, veio com a mão na frente e outra atrás, que a gente dizia, e conseguiu se aquecer com o jornal em São Paulo, na época fria, e está aqui, se formou para engenheiro, trabalhou muito tempo na Embraer, casou com a dona Neide, que era uma figura excepcional, né? E está aí. É, a grande âncora, viu? Digo, eu me emociono, toda vez que falo da dona Neide, eu me emociono. Que eu vou dizer para você, ela está anos de luz na minha frente, viu? E não era espírita. Não. É, vamos lá. Só falando aqui quem está ligadinho, é Vilma Torres, a Dodora Kawabe, que é minha prima lá de Juazeiro da Bahia. O Dinho diz que dia 15 de novembro, quarta-feira agora, eles estarão os dois lá no templo, ele e a Fia, fazendo a harmonização musical lá no, na preleção, lá no pequeno templo, às 19 horas, quarta-feira. O Silvio sempre mandando mensagens aqui interessantes para a gente. A Companhia das Vitaminas aqui, ela colocou, eu irei terminar. Deve ser o curso de aprendiz. Que bom, um dia vai terminar. A Patrícia Cunha colocou aqui que estudo literatura espírita. Todo tipo de aprendizado exige esforço próprio. E geralmente as pessoas buscam receitas prontas e não as ferramentas para superar seus vícios e agregar virtudes. Isso é certo, Patrícia, né? Jesus nos conforta dizendo, a cada um segundo suas obras. Sim. Né? O João Paulo... Mais uma vez, entrou aqui, nós já falamos, né? A Patrícia, mais uma vez, e o Silvio, mais uma vez aqui. Pode falar quem ia falar? Com você, cara? Mas já fugiu o assunto. Rodrigo, vamos fazer um intervalo. Eu sei que gente... quando eu estava fazendo a escola de aprendiz de evangelho, e quando eu terminei, eu falei, cara, eu era feliz e não sabia. Porque eu fazia tudo a certo, história de iniquidades, besteiras, bebida, cigarro. E não me preocupava com o próximo. Aí, quando você começa a entender, faça ao próximo o que você gostaria que ele fizesse, aí eu comecei a falar, putz, olha quanta besteira eu fiz na vida. Eu era feliz, eu não sabia. Porque quando você tem consciência do mal que você pratica, aí você é obrigado a entrar na reforma íntima e trabalhá-la dentro de si. Sim. Né? Essa é a maravilha da escola de aprendizes do evangelho. Quando nós falamos escola de aprendizes do evangelho, ela também traz outras coisas muito importantes para a gente. Ela traz disciplina, ela traz você ouvir as pessoas, porque normalmente você faz uma reunião, todo mundo quer falar, e a aliança nos ensina a um falar e o restante ouvir, né? Isso é muito importante. Questão de horário. Quer dizer, tem horário para começar, tem horário para encerrar todos os nossos trabalhos, né? E menos aqui no programa Vence Espírita. Não tem horário para iniciar nem para encerrar. Isso é muito importante, porque o ser humano precisa ter essa disciplina, né? São toques que a escola nos ensina, e um chamamento, né? A gente vai criando hábito de, olha, tem um sininho que bate lá, a gente põe o relógio para despertar no horário, arruma um jeito de criar um sistema onde a disciplina, depois de um certo tempo, ela faça parte automática da nossa vida. Isso é uma das formas de a gente enxergar a disciplina, né? De cumprir o horário. Mas a disciplina conosco, ela é com o corpo, é muito mais abrangente, né? E eu sou favorável àquela disciplina que você vai adquirindo, não que é imposta. né? Isso. Disciplina imposta, é, para mim, não é disciplina. E disciplina, né? Vem do quê? Disciplina vem de mestre e discípulo. Né? Disciplina não vem da rigorosidade. Disciplina vem da educação e você ser discípulo de um mestre. Sim. Né? Então, é o processo de aprendizagem. Se você é um discípulo, você é uma disciplina. Né? Então, a disciplina, para mim, é isso. Perfeito. Né? Não tem nada a ver com rigorosidade. Né? Perfeito. Essa é a diferença. Por exemplo, quando fala, os japoneses são muito disciplinados. Para mim, não. Na minha opinião, tá, Rodrigo? Para mim, os japoneses são muito rigorosos. São educados. É diferente. É. Né? Então, esse é o conceito que eu acho que se perdeu. Também, é igual, né? Militar, né, Rodrigo? É rigor, muito rigor. Não é disciplinado, é rigoroso. É hierarquia. Se errar, né? Vai para cadeia. Se não fizer do jeito que quer, vai para cadeia. E você vê o Mestre Jesus, por exemplo, nosso mestre. Ele tinha uma disciplina rigorosa com os seus discípulos ou era uma disciplina de ensinar, né? E nos ensinar e tolerar e tudo mais? Eu acho que o mundo falta muito mais ainda essa disciplina cristã, né? Você está falando ensinada pela escola de aprendizes, né, principalmente. E a educação. É. Se a gente vê uma escola, tem um corpo docente e um corpo discente, né? Não é na escola? Sim. Vem disso aí, né? O corpo docente é o corpo que vai ensinar e os discentes são os alunos. É. Então a gente vem, as palavras vão nos mostrando o caminho. Eu falei japonês, nada contra o japonês, pelo amor de Deus, mas é o ensinamento oriental, né, também, né, também nada contra também. Deixar esse ressalvo. E as pessoas confundem disciplina com rigor, né? Você pega casas espíritas que começam o trabalho e fecham-se as portas. Quem chegou atrasado porque um espírito não queria que chegasse, não entra numa casa espírita para receber assistência espiritual. Que igreja, que centro espírita, que templo que se fecha as portas quando se tem trabalho espiritual? Casas espíritas fecham as portas. Então, eu sou contra desde que me conheci como aprendiz espiritual. Não sou espírita, eu estou espírita. Espírita era Chico Xavier, eu estou espírita. Mas a minha tristeza é de ver uma casa espírita fechando e quando a pessoa bate na porta, não se abre. Aí uma bela vez, eu, uma quarta-feira, num trabalho no irmão Rodolfo, bateram na porta, eu abri a porta, porque eu estava ouvindo barulho e fui abrir a porta. A senhora que está lá falou: moço, se o senhor não tivesse aberto essa porta, eu ia chegar em cima do viaduto e me atirar, porque é o último socorro que eu estou procurando. A mulher entrou, chorou copiosamente. Chamei dois ou três trabalhadores, fizemos um socorro espiritual para ela. Enquanto o trabalho transcorria dentro do salão, nós fizemos um socorro espiritual para ela. Ela falou assim: graças a Deus você me abriu a porta, que eu ia me atirar de cima do viaduto. E aconteceu isso comigo em Portugal. Eu fui para Portugal, tinha ligado lá para o centro, lá para conhecer, tinha me indicado o centro. Aí eu liguei para a dirigente do centro, não vou falar o nome, né? E ela falou: não, sim, a gente espera. Aí eu dei volta lá, não encontrava lugar para estacionar, lugar estava com o carro alugado, porque lá as ruazinhas são tudo pequenas e não tem lugar para estacionar. E aí eu cheguei lá, cara, vai, 10 minutos atrasado. Aí já estava fechado o centro. Aí eu mandei mensagem para ela e falei: olha, eu tô aqui fora, tá aí já ver. Que já está fechado no centro. Eu falei: tá exavio. Estou a perceber. Estou a perceber. E me respondeu ainda. E não volto mais. A gente precisa. Na verdade, isso não é disciplina, né? Isso é falta de organização. O excesso de rigor também, né, Luiz Carlos? O rigor precisa ter, mas se organizarmos, olha, a gente tem horário para começar. Vou começar a reunião mediúnica lá, onde está recebendo, está, né, se comunicando com o espírito, e vou abrir a porta, né, para alguém entrar. Sim. Mas tem que ter alguém que se fique ali, olha, para atender aquela pessoa que vem, né? Então, eu digo assim, é organização mesmo, né? Tem um rigor, olha, você não vai poder entrar na câmara mediúnica, mas vai ter alguém aqui que vai atender as exceções, as dificuldades. Né? Isso falta na nossa casas. Eu não sou contra o fechar a porta, não. Eu sou contra ao não atender, que é diferente de fechar a porta. Você pode fechar as portas e atender a quem chegar atrasado. Sim. Por quê? Porque a maneira que você vai fazendo isso, aquele que chega atrasado, na segunda vez, ele faz todo o esforço possível para não chegar. Tá certo? E se nós não atendemos, é um a menos. falta de caridade. Tá certo, então, esse rigor que achamos que é rigor, para mim não é não, para mim isso é disciplina mesmo, porque senão vira bagunça. Imagina você estar um trabalho mediúnico e a cada 5 minutos chega alguém. Não, mas o que eu quis dizer, o Everaldo, é um trabalho normal, tá tendo salão, tá tendo uma palestra, tá tendo um trabalho normal, e a pessoa bate na porta porque a porta está fechada. Aí você abre, a pessoa fala, estou precisando de ajuda. Você chama o pessoal, faz uma câmara independente de tudo, de todo o trabalho, e faz assistência espiritual sem interferir lá. E a pessoa, se ela achar conveniente, que normalmente nunca vai, não vai para assistir a preleção, ele vem embora, ou assistir a palestra. Ele pergunta, posso assistir? Se você chegar com cuidado, pode. Entre cautelosamente lá e assista. Não tem problema nenhum. Porque eu acho que fechar as portas, o Everaldo, dependendo da condição, um trabalho espiritual, um trabalho de socorro espiritual, você não pode manter a porta aberta. Exatamente. Né? Agora, um trabalho de cura, você não pode. Fechou a porta, ótimo, mas se alguém bater, abra. Mas senão o espírito foge. Mas se uma casa espírita ela é rigorosa nos horários, ela deveria ter uma pessoa para atender essas pessoas. Mas é isso que o Everaldo está dizendo. Eu concordo isso. Plenamente. Brincadeira. Não, brincadeira, e hoje em dia fechar a porta? Hoje em dia também é o seguinte, tem muito caso de problema de segurança, trânsito, todas essas coisas aí também. Né? Segurança isso, na própria casa São Paulo, espírita. Né? O Everaldo foi roubado dentro do estacionamento da AME. Exatamente. Tomaram meu carro dentro do estacionamento da ONU. E ao invés de ficar bravo, ele começou a dar risada. Porque quando esse cara vai andar 200 metros, o carro vai parar. Mas Everaldo, você fez passo. Você tomou passo de limpeza ou não? Tomei um passo de limpeza. Então a gente tem esse lado da segurança. Mas tudo que foi falado. Foi limpado, foi. Tudo que foi falado está certo. A gente tem que ter. Tem que atender as pessoas. Bom senso, sim. Né? Poxa, chegou alguém igual lá na AME. Não tem justificativa se ele não abrir a porta para alguém. Com certeza. Que se a pessoa chegar, a gente vai ver ela no vitrô ali passando, ela vai ver e, opa, abre a porta lá para a pessoa, não tem problema, né? Então, eu acho que é questão de bom senso, né? É questão de você. Agora, por exemplo, se a gente pega uma escola de aprendizes ou nos cursos. Aqueles que chegam atrasados, pode ter certeza que ele vai chegar umas 10, 20 vezes atrasado. Se você não começar a tolir ele vai ficar atrasado a vida toda. É uma escola de aprendiz evangélico. Então, acho que aí tem que ter realmente disciplina. É um rigor com objetivo de disciplina. Exato. Esse é o ponto, né? Por isso que eu diferencio isso. Vamos lá. Bom senso sempre, né? Vamos fazer o intervalo. Vendo mais como rendeu só a pergunta? Essa pergunta era da Aécio, né? Que legal. O Aécio sempre tira a gente da zona de conforto. Né? O momento de Gavalho agora? Vamos fazer um intervalo e a gente volta com o momento de Gavalho. Mas tem um livro do André Luiz, acho que é a Libertação, que ele fala, para ir no médico, as pessoas nunca chegam atrasadas. Só o médico chega. Só o médico. Exatamente. Vai conversar com o político, você nunca chega atrasado. E por que tem que chegar atrasado no centro espírita? No seu trabalho também, né? Você tem o trabalho profissional. Trabalho também. Chegar muito atrasado é demitido. E daí? Vamos lá? Vamos direto para os comerciais? Comerciais, isso. No ar, contos, histórias e mensagens. O oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Agora nós vamos para o nosso momento de Gigavale e o tema de hoje é Conecte-se. Conecte-se. Primeiro ela encontrou a lua, descoberta fabulosa. Conectou-se com ela. Que alegria! Lua, lua, repetia para mim e para todos que ia encontrando pela via movimentada em frente à escola. Sua admiração parecia estar dizendo: como vocês não estão todos olhando para o alto? Como vocês não estão admirando aquilo lá no céu? Debruçou-se na janela de um veículo parado. Convidou a menina desconhecida para contemplar o astro também. Lua. E apontava para a grande letra C, firmada na amplidão laranja daquele final de tarde de outono. Depois começou a me falar numa língua estrangeira, difícil,

É fazer com que o outro se sinta apoiado naquilo que você está disposto a servir. Então, essa luta de onde fala conectar, o conecto, ela se torna, às vezes, difícil porque a gente ainda não quer se abrir. Fala, não, o problema é dele, é que se vire, foi ele que criou. Não, não, o problema não foi ele que criou, foram as consequências do processo de aprendizado que cada um de nós tem que passar. Tá certo? Então, é essa a luta nossa quando o cara fala amor. Tá bom, mas e daí o amor? Como é que é trabalhar em cima dessa situação amor? Tá certo? Eu digo na escola, como preletor ou como dirigente, que as coisas são maravilhosas. Eu chego em casa e imponho uma série de regras para a minha família. Tá certo? Então, essa conexão é que precisa ser trabalhada dentro de nós, onde eu possa olhar para o Zé, para o João, para o Pedro, para o Joaquim, com a mesma vibração, com o mesmo carinho e com a mesma disposição de ajudar, não de ser ajudado, porque eu não vim aqui para ser ajudado, eu vim aqui para ajudar. Então, eu entendo que o processo de conexão é esse, onde o cara sabe que se bater à sua porta, ele será atendido. Muito Luiz, o que, que você poderia falar sobre o Connect? Maravilhoso, né? A Federação Espírita do Estado do Paraná, com o Momento Espírita, tem sempre uma literatura que nos ajuda bastante, principalmente nas nossas reflexões. E ele termina falando da conexão através do amor, conecta com o mundo todo. Inicia falando com a conexão da Lua, que está ali, né? E poucas pessoas têm um olhar para uma lua cheia, uma lua cheia de vida, assim como o sol que nasce também, poucas pessoas admiram o nascer, o pôr do sol. São belezas naturais que às vezes a gente não se conecta com ela. E nós também às vezes, buscando o aprendizado e com um olhar mais distante, às vezes a gente se dedica lá para fazer o melhor e a gente, poxa, né, ninguém está conectado comigo, ninguém percebeu, mas a gente percebe que o nosso trabalho de conexão é nosso, nós devemos estar sempre abertos, né, como o homem espiritual que a escola nos ensina, o homem espiritual está sempre aberto para o mundo, né, não fechado, como o Everaldo colocou, para se conectar com aqueles que querem, através do amor, né, de voltar realmente. Então, a conexão era feita em todos os sentidos, né? E ele falou, não é a ferramenta tecnológica mais atualizada que tem, mas a ferramenta do coração, né? Que a gente precisa trabalhar e conhecer melhor. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Oferecimento de WS Festas e Embalagens, os aniversariantes da semana. Então, o aniversariante da Fraternidade Paulo de Tarso, Marcos Rodolfo Dias da Silva, no dia 14, no dia 17, Daniel Freire Gomes, no dia 18, nossa querida Marta Gonçalves Santos, que esteve ontem lá com a gente, estava recolhendo as garrafas para dar para uma entidade que está precisando de auxílio, né? Então ela estava lá fazendo a parte dela, né? E não estava com vergonha de pegar um saquinho para ir pegando as garrafas lá para levar para a Seara Espírita Bezerra de Menezes. Um grande abraço para você, viu, Marta? Dia 15, quem faz aniversário é a Conceição Claus, a Cessé. Cessé, lá do Jefa, faz aniversário. E aí é quem eu tenho aqui, porque dia 18 também tinha Marta Gonçalves. E tem também, hoje, quem está fazendo aniversário é o Ivan Azevedo, que é cunhado da Eli da Silva, nossa amiga Eli, que sempre está aqui conosco. Eu tenho aqui dia 13 de novembro o nosso irmão Oswaldo Barbosa fazendo aniversário dia 13. Amanhã. Oh, legal, legal. Vou anotar aqui, o Oswaldo Barbosa não está na lista. Eu acho que a gente todas as vezes fala o aniversário dele e a gente... Um abraço tá, né? Forte para o Oswaldo. 7.2. Coordenador da regional aqui. Fazendo 72 anos. Então é isso. A gente deseja aí muita paz, muita alegria. A gente vai agora, né, sortear os livros, né? O livro, né, para quem participou, né? Então a gente põe aqui no sorteador, mas já vou soltar a vinhetinha aqui. Então, com oferecimento de WS Fest... Opa, com oferecimento da Livraria Casa Caminho, né? A WS, que inclusive está fazendo o encontro aí da Umban Vale, né? Hoje, agora, né? Agora hoje. Uma hora começa. Lembrando aí o encontro da Umban Vale, né? Então, quem foi sorteado aqui pelo sorteador que a gente colocou aqui, que ligou para nós e disse, ó, quero participar do sorteio, foi a Rosângela Menezes. Rosângela Menezes, que ganhou este livro aqui, Sonhando no Além, que foi doado pelo nosso irmão Emanuel, o médium Manuel Alves da Silva, lá de Conquista, escrito pelo tio senhor Mariano, que é o espírito do tio de Eurípides Barçanufo, né? Então o Emmanuel sempre recebe várias obras aí do tio senhor Mariano, ele é lá de Conquista, do lado ali da Fazenda Santa Maria. Quem não conhece o trabalho do Mané, a gente indica ler as obras, né? Então, quem escreveu o prefácio dele, inclusive, foi o doutor Inácio Ferreira. Neste seu novo livro, através do médium Emmanuel, lá o Mané, da cidade de Conquista, Minas Gerais, o laborioso amigo Mariano da Cunha Júnior dá sequência aos seus importantes registros em torno da vida em suas infinitas dimensões. Com a sua palavra fácil, acessível e precisa dentro dos preceitos da doutrina espírita. Mariano amplia os horizontes da compreensão do espírito que se encontra encarnado a fim de que, de uma vez por todas, ele melhor conheça a si mesmo e se conscientize da sua responsabilidade como artifício do próprio destino. Que tem muito a ver com a escola de aprendiz, né? Sim. Que a gente estava comentando aqui. Então, entra aí e adquirem os livros aí do Mané, lá de Conquista, que vale a pena, tá disponível no Amazon, a gente manda o link, deixa o link aqui depois na descrição para vocês, tá bom? Basta lá buscar na livraria Casa do Caminho, a partir das 13 horas, né, na Avenida Rui Barbosa, número 232, São José dos Campos. Vamos lá para a hora da dica, deixa eu só aumentar aqui. Então, agora com essa música, né, Luiz, e deixar também aqui o Erivaldo também comentar, deixar uma dica pra gente aí, deixa eu só arrumar aqui, não tá aparecendo os dois, mas deixar uma dica aí, né, pra gente, de um livro, ou algum filme, alguma coisa assim. Vocês queiram dar uma dica aí pra gente. Everaldo, qual a dica que você dá para o dia de hoje, para o programa, para a doutrina? Qual a dica que você dá? Ui, eu vou dar uma dica, talvez seja até, como diz, eu sinto, né, o orgulho da minha humildade. Que é a gente sempre olhar e agradecer. Não o olhar e o pedir, mas o olhar e o agradecer. Porque a vida, ela é feita de todos esses percalços que às vezes a gente acha, faz porque eu estou passando por isso. Não, gente, graças a gente estar passando por isso. Porque a maneira que eu vou aceitando aquilo que o meu ser precisa, porque isso é uma necessidade do ser, e o ser é individual, tá certo? Então eu vou me libertando cada vez mais. Então a dica é: aceite o que está à sua frente e o abrace com todo carinho e com toda dedicação. Procure mudar, porque se olharmos para o ontem, nós vamos ver que tem um monte de dificuldade que nós ultrapassamos. Então vamos melhorar essa vibração para que o amanhã seja mais amplo, né, e menos dolorido do que o hoje, né? Que a finalidade qual que é? Não é ser um ser melhor? E para ser um ser melhor tem que aprender a fazer, né? Quem faz o primeiro arroz tem que lembrar que é uma paixão árdua, né? Todos os carocinhos se unem e não se separam, né? E a maneira que você vai fazendo e trabalhando em cima desse arroz, eles começam a ficar livres, né? E se soltam. E só se soltam porque você repetiu várias vezes a mesma coisa. Legal. Muito bom. Luiz Carlos, o que você poderia... Se a gente puder indicar, se tiver algum livro que você esteja lendo, alguma coisa assim também, para os nossos ouvintes. Olha, eu diria o seguinte, que o que mais ensina, eu tenho uma admiração muito grande pelo Chico, né? Se nós olharmos as crônicas do Chico, cada uma delas representa para nós um processo de aprendizado. Muito bom. Obrigado, Viraldo. Lembrando do agradecer, né? Precisamos agradecer para a graça descer, né? Então, acho que é importante. Para, né? A graça descer. Isso. A gente não vai ser abençoado, não vai ser agraciado se nós não agradecermos, né? Vou fazer duas dicas. Uma da espiritualidade, que soprou agora aqui, me lembrou, né? E aproveitar... A lembrança do nosso irmão aqui do livro do Ubiraci, né? Um Só Caminho, que ele é fantástico para nos indicar aí no processo da reforma íntima. Como nós falamos bastante de escola de aprendiz, o livro Um Só Caminho, ele nos ajuda bastante. E lembrar que dia 25 desse mês, nós estávamos falando do JEP, nós vamos ter a live do JEP presencial lá na FESP em São Paulo. Vai ser presencial com o Emanuel Cristiano, o escritor e autor do livro Aconteceu na Casa Espírita. Ele já, inclusive, esteve aqui com a gente. Já esteve aqui? Então, é uma pessoa fantástica. Estava, né, vendo o currículo dele, conhecendo as lives que ele tem no YouTube, no Instagram. E autor de outros livros também, está lançando um livro novo agora, né? Já está lançado agora, esses dias. E vai estar conosco lá, então, no sábado à tarde, a partir das 15 horas. E a gente convida, então, todas as pessoas que possam estar na região de São Paulo, ou quem, mesmo distante, puder estar conosco lá nesse dia. É um evento do JEP, né? Do Grupo Espírita Paulista, lá das quatro entidades. Então fica o convite aí a participação desse grupo. Legal, vou colocar aqui no YouTube para o pessoal. Aconteceu na Casa Espírita. Acabei de colocar os dois links, Um Só Caminho e agora Aconteceu na Casa Espírita também. Então vamos para agora mostrar a arte, né? Antes de falar da arte aí, só da arte gerada pela inteligência artificial, né? A gente falando de tecnologia, a gente sempre coloca aqui o tema para ele gerar uma arte. Já está ali a arte gerada pela inteligência artificial. Nossa! E lembrando que a gente tem o programa Fé e Razão, aí estreia 16, né? Agora quinta-feira às 20 horas. Então vou colocar aqui, só tirar aqui do módulo estudo, para o pessoal aqui ver a arte. Agora o pessoal está vendo aí. Que bacana, cara. Você vai mandar para a gente isso aí, né? Ficou legal, né? Isso é para também ensinar a gente como faz isso, né? Inteligência artificial que fez, cara. Não, mas como acessar lá, né? Bacana, a gente passa assim, com certeza. E aí fica disponível aí, já está no nosso Instagram. É só entrar aí no Instagram do Vivência Espírita e curtir. Curta também esse vídeo e participe lá, compartilhando também. A gente sempre coloca a arte que é gerada lá no programa. Muito legal, né? Lembra o quê? Muito. Escola de aprendiz. E uma aliança aí, né? Bacana. A escada de Jacó, né? Que dá pro infinito. Explica pra gente aí, então, por que que essa escada do infinito, a escola de aprendiz, tem esse... É porque é uma escola iniciática, não uma escola terminática, né? É um processo iniciático que vai para a vida toda. Nós somos espíritos em viagem, estamos de passagem aqui. Um processo evolutivo, ele não termina nunca, né? Então é subir a escada sempre, né? Maravilha. Bacana, né? Então é isso. Tamo aí. Tudo bem? Legal, vamos encerrando então? Vamos sim. Estamos esquecendo de nada, né? Porque sempre fica alguma coisa para trás. Não, só lembrar que a uma hora começa. Isso, exatamente. Um Bavale, né? Lá no Parque Tecnológico, Eugênio de Mello, agora muitas palestras interessantes, exposições muito interessantes. Os nossos amigos da Umbanda aqui de São José, que dia 15, né? Dia 15? Foi dia 15. Dia... É dia 15 que é o dia da Umbanda. É, dia 15 é o dia da Umbanda aqui em São José dos Campos. Lembrando também que dia 15 terá um encontro lá no. É Parque das Gaivotas que chama lá? Isso. Não, Parque da Cidade. É no Parque da Cidade, lá no Salão das Gaivotas, lá, né? Da Gaivota. É. Mas tá aí, ó, dia 12, ó, coloquei aqui uhum. pro pessoal ver. Então, quem quiser saber mais também, entre no Instagram da Umbanvale, né? Dia 12 agora, entrada solidária, 1 quilo de alimento. Começa às 13 horas, traje branco. É, então aí tem o pessoal que vai participar aí, o mestre Severino Senna, mãe Sandra e o pai Walter organizando, né? E os convidados estão todos aí e vai ter muita música, né? Não, e o pessoal levar 1 quilo de mantimento, que não é cobrança de ingresso, sim. Não, é para ajudar as entidades. É solidário, ingresso solidário, né? Se não levar, vai entrar do mesmo jeito. Mas é para ajudar as entidades. Uhum. Inclusive, não sei se a AME também recebe deles esse alimento, né? Várias entidades aqui recebem esses alimentos que eles conseguem arrecadar nesse evento. Isso aí. É lá no Parque Tecnológico daqui de São José dos Campos. É, o pessoal conhece bem, né? Ali na Dutra, né? Eugênio de Mello. Aproveita e fala também do jantar do Paulo de Tarso, né? Ah, sim. Dia 18, no sábado, nós teremos lá na PVE o jantar de confraternização dos trabalhadores, dos voluntários da Fraternidade Paulo de Tarso. E começa às 8 horas e termina... A hora que acaba. A hora que tiver todo mundo de barriga cheia, né? E não aguentar mais de comer, né? Então, nós convidamos o pessoal para participar desse evento, que é muito bom. E na PVE vale a pena, com ar-condicionado, tranquilo, e vale a pena participar. Rodrigo, fala da enquete também, né? Ou você fala depois? Depois eu falo sim. Tá. Então, quem vai ser o próximo... Não, eu não terminei, quem? Ah, tá. Falei, então. Vamos encerrando aqui com a mensagem do livro, né? Palavras de Luz, Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel, que ele é diário, né? Então, hoje, qual a mensagem para o dia 12 de novembro? O que o homem não deve esquecer em todos os sentidos e circunstâncias da vida é a prece do trabalho e da dedicação no santuário da existência de lutas purificadoras, porque Jesus abençoará as suas realizações de esforço sincero. Palavras de Emmanuel, capítulo 40, Trabalho. Então, muito obrigado pela participação de todos aqui no programa, pelos que estavam nos ouvindo, nos assistindo. Obrigado aos nossos convidados de hoje aqui também, né, que daqui a pouco o Rui agradece melhor também, né, todos. O Luiz vai fazer para a gente a prece de encerramento. O Everaldo, sempre alegria ter você aqui com a gente, né? Você sabe disso, você faz parte do programa. E não fica se escondendo quando você vier da Bahia para cá, não. Por favor, chegar e vir. Ele não tem que mandar recado para você, né? Você que tem que chegar, meter o pé na porta e falar, estou chegando, né? Então, muito obrigado a vocês. Rui, então, na próxima semana, quem será o convidado? Na próxima semana, nós vamos aproveitar que no dia 20 é o dia da consciência negra e nós vamos trazer aqui 3 pessoas para falarem sobre a consciência negra. A Valéria Barbosa, o Yuri Nizisawa Saka e a Maria Alice Alvarenga, que vão falar sobre a consciência negra, que são negros. Agora eu tenho um japonês aqui que é. Que bom, né? Foi Yuri. Mas tudo bem. Já basta. Eles já vão falar sobre. Já basta o dia que a gente foi falar o dia das mulheres e só tinha homem aqui. Mas era o doutor lá, era o Eurípides, doutor Eurípides Castro Júnior, né? Uhum. Que tinha não sei quantas irmãs. Ele era 8 irmãs e só ele de homem. Pensou, coitado. Uma já é difícil aguentar, né, Jorge? Imagina 8. Desculpe as mulheres, é brincadeira, hein? Fala, Carlinhos. Vamos lá? Obrigado, Jorge. Obrigado, Rui. Obrigado, Luiz Carlos. Obrigado, Everaldo. Obrigado, Tião Varoto. Obrigado, Rodrigo. Agradecemos a companhia da família Vivenciana, maravilhosa, nesse domingo, onde fomos esclarecidos sobre muitos itens da Aliança Espírita Evangélica, e que nós possamos levar esse conhecimento para o nosso cotidiano e no decorrer da nossa caminhada. Desejamos a todos um maravilhoso domingo em família, com seu frango com macarrão ou seu cardápio preferido. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Agradecer aqui também, né, a presença de todos os nossos ouvintes, os vivencianos, que estão sempre aqui com a gente. E falando aqui da enquete, né, o Carlinhos lembrou bem aqui também. Mas antes de falar, convidar vocês para participar do programa, a estreia que vai ter aqui, Fé e Razão. Então vai ser um programa dedicado para falar sobre filosofia espírita, o Carlos Chagas, Mauro Biazeto e o Ricardo Melo, apresentando o programa todas as quintas-feiras, 20 horas, iniciando agora, quinta-feira. Então vamos prestigiar o programa deles, vamos ver eles aí tudo tremendo, né? Como nós aqui, né? Inaugurando o programa. Então vai ser bem legal, né? Então a gente agradece aí e deixa o convite para participar. Lembrando aqui a enquete que a gente fez, então houve 113 votos, né, que participaram. Então, você conhece a Aliança Espírita Evangélica? 71% falou que sim, conhece, e 29% falaram que não conhece. Olha só, Pareto, ó, 80-20. Mas aí houve a oportunidade aí, legal, de conhecer um pouquinho mais da Aliança. É. Então, encerrando a enquete aqui e convidando até o próximo programa. Passo aí para o Luiz. Não, passar para o Everaldo. Para o Everaldo. As suas considerações finais. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Não tem jeito, né? Porque quero você poder estar compartilhando e vivenciando todo esse processo de conexão, né? Isso é muito gratificante. E aí faço um convite a todos. Conheça o nosso Oeste Baiano lá, né? E visite a nossa casa, que uma cidade maravilhosa. Vanderlei, com W no começo e Y no final. Então veja a riqueza do contexto, tá? Então, obrigado, um abraço a todos, muita paz e muita luz, tá? Lá já tem internet? Tem. Agora tem, Jorge, agora tem internet. Então, nós podemos fazer um programa com você de lá aqui, né, Rodrigo? Verdade. Se não cair. Ah, tem internet, mas não sei se tem, luz, né? Tem. A evolução da placa solar já chegou lá. Ah, beleza, pronto. Hoje o Nordeste é o maior fornecedor de energia eólica e energia solar. Pronto. E de internet também. E de internet também. Exatamente. Empatamos o teto, tem uma torre da Vivo. Empatamos o teto. Imagina Vanderlei, que tem duas igrejas católicas, tem mais de 10. Já chegou a internet. Centro evangélico, tem um centro espírita. Um lugar desse tem que ser o lugar mais desenvolvido do mundo. É, com certeza. Internet, né? Com tem certeza. Lá 7 mega de internet, mas chegou a internet. E aí, Veraldo saiu daqui para ser fazendeiro lá, né? Tem perto de 1.000. Tá perto de 1.000 boi, né? Então a internet é rádio, né? Então se fechar o tempo, já era. Sou vizinho, tô ali, olha. Ligação, conexão mútua. Então lá não tem problema ser rádio, né? Não chove, né? Então, não, o vizinho não. Tem 1.000 cabeças. Tá, por isso que ele tá perto de 1.000 bois. É, o vizinho dele tem. É o meu vizinho. É a internet do Elon Musk lá. É, lá é bom. Ô Luiz, com todas essas brincadeiras aí, nós gostaríamos que você fizesse suas considerações finais e também uma prece de encerramento do nosso programa de hoje. A gente agradece muito, né, a oportunidade de vir conhecer o estúdio. Me encantei com o estúdio, essa imagem do Chico aqui, do pessoal de Jesus. É fantástico estar nessa vibração aqui, gostosa, descontraída. Profissionais do rádio, porque eu... O pessoal que está aqui há tanto tempo já, né? Não, só o Rodrigo que é estagiário. Aqui é rádio amador. São profissionais realmente, com um belo estúdio fantástico aqui, que não deixa nada a desejar para nenhum outro A gente agradece muito essa oportunidade. Falar um pouquinho da aliança, essa porcentagem de 70 pessoas, 70%, é muito legal, porque muita gente se conectou aqui, né? E a gente pôde falar um pouquinho da aliança. É claro que só um pouquinho, e realmente no início a gente falou da aliança no mundo. Nós temos muitos contatos no mundo todo, realmente, em todos os continentes tem aliança, né? Desde lá da Oceania, em Sydney, na Austrália, toda a região em Brisbane, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, né, toda a América Central, temos mais de 100 pontos de evangelho em Cuba. Né? Em Cuba? Em Cuba tem a aliança presente com formações de muitos discípulos, mais de 100 discípulos formados em Cuba, né, que passou pelo processo de escola de aprendiz e se tornaram discípulos. Hoje, em Cuba, tem uma estrutura da aliança que eles podem multiplicar a aliança com toda a estrutura de mediunidade, evangelização infantil, mocidade, tudo preparado, pessoal, para dar continuidade numa célula da aliança. Né? Então, é grandioso. Hoje a gente falou um pouquinho da aliança, né? Mas a gente tem um contato lá no site da aliança, tem muito mais coisas. Né? Claro que nada é perfeito, a gente está num processo de desenvolvimento, mas a gente pode voltar a outro momento e trazer mais conteúdos aqui. A gente agradece muito essa oportunidade. Tá? Então, nós pediríamos para você fazer uma prece, pequena e breve prece de encerramento do nosso programa. Sempre agradecido esta oportunidade. Agradecemos aos mentores presentes, toda a falange de espíritos de luz que está aqui presente. E aonde nós estivermos também assistindo ou vier assistir, que possamos nos conectar com os nossos irmãos que estão ao nosso lado. Esse momento de conexão com a espiritualidade, esse fio invisível que nos liga com todos os irmãos em sintonia, nessa faixa de frequência da luz, busquemos esse abraço mais íntimo com o nosso anjo da guarda e com todos os mentores amados que governam o nosso planeta. Sentimos abraçados, envolvidos e empoderados para que as nossas faixas vibratórias subam e busquemos a sintonia de Maria, a presença iluminada de Jesus, o Meigo Rabi, que vai nos envolvendo e também confiando em nós. Jesus sempre confia, para que chegamos à presença do Pai, abrimos o nosso coração agradecidos pela oportunidade da vida, por esse momento sublime de estarmos juntos, onde quer que estejamos. Elevemos ao Pai essa vibração, esse agradecimento de estarmos encarnados na melhor de nossas encarnações, que é esta que estamos vivendo agora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair nas tentações. Nos livre deste mal. Graças a Deus. Faça o bem, você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido. Faça o bem, você também.